Então, começando agora a sessão 1, primeira sessão do Gustalave Reino de Terror. Sessão 1. Então é isso aí. O personagem está tudo pronto aí? Yes. Dora Guaraná está indo ali? Os apostos. Ok. Dora. Mas eles me passam que eu passo lá para a versão virtual. E mantenha o escrito assim, essa só para eu ter. Alright. Então, massa. Então, vamos por partes. Vamos começar nossa jornada primeiro com dois anões caminhando, vindo das montanhas do Dente do Dragão. Tem que cantar uma música. Eu vi pouco aí. Tem que cantar uma música. Não, sempre caminhando cantando música. Ha ha! Então, October! October! Mas você está muito calado hoje, October. Nós estamos descendo, vindo de Lepidstadt. Você não quis ficar mais tempo lá da nossa cidade? Infelizmente, tivemos essa notícia horrível do nosso professor Lorimor, um grande colecionador de cervejas, e inclusive me ajudou muito a abrir a nossa franquia lá dos Caneca de Pedra, lá em Lepidstadt, e do falecimento dele. Mas você apenas chegou na cidade, você viu lá o nosso negócio lá, nossa primeira taverna aqui no Reino de Ustalave. Mas até agora você está muito calado. Você desagradou de alguma coisa, primo? Das minhas operações comerciais aqui dentro de Ustalave? É, primo. Sabe como é que é, né? Essa taverna está muito... Como a gente vai dizer assim? Está muito élfico. Oh, mas como podia não estar élfico? As pessoas de Lepidstadt têm um gosto assim refinado. Eu não podia trazer aquelas tosqueiras que o meu pai e que o meu tio, vosso pai, gosta. Aquelas cadeiras feitas de osso de vaca com chifre para todo lado. Isso é muito brega para o nosso público aqui de Ustalave. Pô, mas podia ser de pedra, né? Mas pedra... Aqui tem pedra em todo lugar, fácil, pega lá, faz a cadeira, pronto, não quebra, dura. Ah, beleza. Mas pedra é muito, muito, muito fria. Eu não gosto quando eu sento na pedra. O meu traseiro congela nos dias de inverno. E aqui é uma região muito fria. O que você faz com os javalis que você abate para poder fazer tirar gosto, para tomar com a cerveja? Bem... Pega a pele, encapa lá a poltrona de pedra. Beleza. Não, mas essas peles são boas. E aí você vende aquelas cervejas mais quentes assim. A pedra tá fria, o cara toma cerveja pra esquentar, pronto, ó. Cerveja, dobro de cerveja. Sim, mas a minha clientela não é uma clientela assim tão rude quanto você está acostumado lá nas montanhas do dragão. Falando nisso, em termos das montanhas do dragão, como está o vosso pai? Como está a minha tia? Está bem mal-humorado, né? Grumida, tia Grumida, como é que ela está? Eles não ficaram muito felizes de ter vindo pra cá, não. Não? Mas como não? Eles sabem que você está comigo. Eles acham que eu irei mudar você, mudar os seus jeitos para os jeitos de Ustalave. Tá estragada? Não, mas não arrumou outra. Eu iria mudar você para os jeitos de Ustalave? Veja minha roupa, veja minha camisa bufante. Veja essa capa. Essa capa é feita de couro de javali. Você estava perguntando? Olha, mas tingida de roxo. Veja que beleza. Veja minhas botas amarelas. É couro pintado de amarelo. Tão bonito. E minhas calças verdes para homenagear os grandes elfos da floresta de Sugarwood. desligar aqui. Tá. Foi lá que dá uma carninha ali, depois eu pego. Tá bem. Você está gostando? Tá bem. Eu posso arrumar uma vestimenta dessa pra não, você? Não, tô bem assim. Gosto dessa roupa, é quente. Eu sinto que você não. Você está com um pouco de vergonha de andar comigo, mas veja, eu estou na moda aqui em Ustalab. Bem, não nessa roça que nós estamos indo. Não. Color block. Mas você sabe que o povo lá das Montanhas do Dragão, eles não aprovam muito isso que a gente está fazendo, né? De querer trazer as cervejas para as outras regiões. Eles falam que a cerveja é dos anãos, tem que ficar com os anãos, tem que morrer com os anãos, e é isso. Pois é, mas tem aquele velho problema do din-din, né? Você sabe que a situação dos canecos de pedra ultimamente está bem precária, né? Desde que nós fomos expulsos daqui de Ustalave, nós não temos mais o tesouro que tínhamos antes, e apenas a nossa arte de fazer cerveja de fungos das cavernas subterrâneas é que está dando algum tipo de dinheiro. Então, querendo ou não, nós vamos ter que expandir. Acredito que você concorda comigo. Concordo, claro. Talvez não com os meus métodos, mas eu ainda irei te convencer que a cerveja gourmet é o melhor para trabalharmos aqui. Cerveja premium. Cerveja premium. Falando nisso, veja, estou vendo ali à distância uma caravana indo. Parece que ele está indo para Ravengro. Eu viajei bastante aqui em Ustalave, mas ultimamente não tinha vindo aqui para o sul, para as terras do sul. Imaginava que estaria um clima mais quente, mas parece que está frio. De uma maneira muito estranha, este frio nesta época do ano. Era para estarmos já na primavera, exatamente. E parece que o inverno está se alongando. O que será que está acontecendo? Não sei. Aí, mais pra frente de vocês, tem uma caravana de mercadores indo pra Ravengro, né? E as rodas de madeira fazendo aquele gemido. Aí em cima da caravana tem um velho, atrás da caravana tem várias caixas assim, enormes, tem um velho com um menino do lado. O velho tem um chapéu de palha assim, tá com mastigando o mato, né? Aí ele: oi! Não! Como estão os senhores, mestre Anões? Bem, senhor, bem. Oh, meu senhor, muito bem, muito bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Aí o velho: pode fazer, ué. Esta estrada segue para Ravengro? Sim, nós estamos lá para levar nossas colheitas para serem vendidas na cidade. E existem... Você tem visto alguns outros mercadores na cidade, pela estrada? Aí ele fala assim: não, no momento não vi ninguém passando pela estrada. Bem, eu passei mais ali na frente, tinha um jovem assim com um manto, passou a cavalo. E há alguns dias atrás nós escutamos alguns gritos nas florestas, e quando, mas eu fiquei com medo, andei mais forte, mas o meu filho aqui, ele disse que tinha visto uma guerreira de cabelos negros encaracolados. Parece que ela estava degolando um lobo ou alguma coisa parecida com um lobo lá. Parece que ela degolou, olhou para ele assim, e ele sentiu muito medo e veio correndo, entrou na carroça e nós seguimos andando. Por enquanto foi só isso que a gente viu. Oh, ok. E falta muito para chegar em Ravengro, senhor? Bem, mas vocês estão caminhando provavelmente mais umas 2 ou 3 horas de caminhada. Aí o Hans passa a mão na cabeça assim. Ah, meu caro October, acho que, bem, já que nós temos que andar mais 3 horas, eu estou um pouco cansado. Eu acho que nós deveríamos descansar um pouco e tomar um pouco da minha bela cerveja de menta que eu trouxe lá de Lepidstadt. Tudo bem. Tá na hora de dar uma refrescada assim. Aí vocês foram subindo assim, né? Quer dizer, antes o Hans vira pro fazendeiro, fala, até mais, belo senhor, e procurem-nos na cidade, talvez se o grande moradinho quiser, nós iremos abrir uma taverna, uma venda de cerveja na cidade. Aí ele olhou assim, meio estranho assim e tal. Não, e a gente tá carregando a cerveja tudo nas costas, né? Porque anão carrega. Então tem lá dois barril assim, não, amarrado, tudo assim naquela. Andando naquela mochila monstra, assim. Tem uns 6 barrilzinhos assim, né? Tá carregando a mochila monstra. E a gente vai lá pro sobe assim, tem um descampado assim. Aí o Hans tira assim, pega assim um lenço, abre um lenço de veludo, com um veludo verde com uma folha de elfo assim, e ele bota assim no chão. E aí ele senta no chão assim, tira, tá com aquela manga bufante, né? Então ele tira aquele lenço assim enorme que ele tem aqui assim, abre, como está calor, já está bem vermelho assim. Mesmo com esse frio, nós estamos trocando. Eu falei de trazer só 4 barril, mas não quis trazer logo 6. Me deu mais 6. Aí fica assim. Aí vocês estão bem sentados. Já te falei, minha caneca faz cerveja. É só ter uma quedinha d'água aqui, a gente toma cerveja à vontade. Beleza, faz um teste de sabedoria pra mim. Só faz pilsen. Aí ele só toma, aí ele só toma cerveja de trigo. Tá, Dezenove. Ó, bom. O cara sábio, né? É o seguinte, o Hans tá lá tomando. Temos de perícia, quando você dar. Vê... Você vê uma figura andando por entre os arbustos. Assim. E você vê, tipo, por entre os arbustos, você não consegue ver direito o que é, mas você vê, assim, os cabelos loiros voando ao vento, né? Passando, ela tá andando, assim. É o cutuco Hans. Parece que ela tá procurando alguma coisa. Tá? Hans, olha ali. Oh! Irmão! Que bela manhã, irmão, primo. Primo, que bela manhã. Veja, um elfo, primo. Maravilha. Oh, que maravilha. A nossa aventura parece que está dando frutos agora. Vamos ver o que é. Vamos ver. Um elfo. Nós temos que chamar, nós temos que mostrar para ele a nossa cerveja. A nossa não, me perdoe. A minha cerveja de menta. Não, me perdoe. Vai lá chamando que eu vou sentando aqui, ó. Vou preparando aqui, ó. Senhor elfo. Ele vai andando por entre os arbustos em direção a alguém que está lá procurando alguma coisa. Senhor elfo. Senhor elfo. Ah, sou eu? É, o elfo louco. Senhor elfo? Ué, não sei, eu achei. Senhor elfo, errado. Com licença. Senhor elfo. Oi? Oh! Mil perdões, senhora. Senhorita elfa. Oh! A luz da manhã ilumina os meus olhos hoje, que é um dia tão especial. Eu jamais vi um elfo tão belo, ou uma elfa tão bela quanto a senhora. Prazer, meu nome é Hans Caneca de Pedra e eu sou o seu servo. O que estás fazendo aqui no meio da floresta? Estou viajando. Lamento incomodá-la, mestre elfa, mas você poderia responder a este humilde servo para onde você está indo? Para a cidade. A cidade de Ravengro, que está aqui mais próxima? Sim, exatamente. Oh! Oh! Ele começa a bater palminha assim. Oh! Palminha, que belo! Palminha bonitinha. Oh, que belo! Por favor, mestre Elfo, venha conosco. Nós estamos indo para a mesma cidade. É mesmo? Sim! Oh, que joia! Nós quem? Bem, eu. As carnes secas já. Eu e meu primo que está lá. O senhor me perdoe que ele é um pouco rude nas maneiras. É o meu primo que está lá, o grande Octóbia. Nós estamos indo, se você quiser que a nossa companhia, eu ficaria muito grato. E ainda lhe ofereceria um presente. Presente? Sim! A chance extraordinária de provar a melhor cerveja dessa região. Oh! Eu só conheço, eu só tomo papel. Oh! October! Venha cá imediatamente! Que foi? Oi, October! Que bafo! Oh! A carne seca, não quer não? October! Este é a mestra. Qual é o ar da sua graça? Esqueci o nome que a gente colocou. Dora? Esqueci o nome. Era Dora? Dora, Dora. Tinha sobrenome, esqueci. Vija! Vija! Vija, Tober, uma elfa! De Florença, tem a menina! Dora. Mas é uma elfa, Tober, seres mágicos! Não, eu nunca vi um elfo assim, dando bandeira assim. Eu sempre li nas histórias, em vários poemas, inclusive tem várias canções sobre elfos, mas deixa para outra hora. Mas eu nunca vi, veja, um elfo! Estou vendo. Olá. Tem cerveja aí, é isso? Ele não sabe o que é cerveja! Não sei. Você imagina alguém existe na Terra que não sabe o que é cerveja? É, eu bebo hidromel. É. Uau! Hidromel! Ah, quem me dera se meus lábios pudessem tocar nessa dádiva dos céus. Não ligue para esse meu primo, ele é uma criatura semi-domesticada. Hidromel? Eu nunca provei hidromel. É, eu tenho um pouquinho aqui, peraí. Oh! Um pouquinho. Meu Deus. Puxa, grande moradinho. Meu Deus, vamos tomar um hidromel. Eu não acredito nisso. Não acredito. Aí ela disse, sente. Vai dar uns copos lá pra ela lá. Você passa o hidromel pro... Dá o hidromel pra ele. Aí o Hans pega assim, olha aquelas coisinhas de couro assim. Você pode colocar um pouco aqui na minha caneca? Ele vê cerveja. Você gostou? Quer fazer um cheque de prostituição? Ele vê cerveja. Ele vê cerveja. Ele cerveja, sei lá. Caramelizada. Saborizada. Porque coloca contra o gosto. Quer provar? Eu... Não, eu conheço essa cerveja. Inclusive, meu tio ia passar essa cerveja pra mim e disse que eu não merecia mais os canecos de pedra só porque eu resolvi misturar vinho com a cerveja. E essa cerveja, cadê? Eu quero experimentar também. Oh, nós temos duas cervejas. Tem as minhas cervejas. Aí ele mostrou vários mentolados. Aí tem uma assim com uma menta, outra com uma rosa, outra com a maçã, outra não sei o que assim. E tem as coisas que este meu primo está trazendo de lá. Então tá, a gente faz assim. Eu te apresento o que é a cerveja originalmente. Ou seja, grog. O nome é grog. E talvez depois você tome essa cerveja do meu primo e talvez agrade mais o seu paladar. Entendi. Qual que você quer, minha cara? Eu tenho cerveja com rosas, cerveja com limão siciliano, tâmaras, maçãs e menta. Salgadinhos de alho poró. Mas não, espera, espera. Uma cereja. Como você me passou o hidromel... Eu tenho uma experiência que estou fazendo. Esta cerveja aqui. É cerveja com gosto de uma especiaria que vem de terras distantes e exóticas. Extremamente cara. Inclusive foi o professor Lorimor que trouxe para mim e me permitiu fazer as experiências. Da cerveja com chocolate. Não. Chocolate. Sim. Chocolate. Aí ele faz assim. É isso. Experimente. Aí ele bota assim, faz assim. Aí cai cerveja e duas bolas. Aí experimente. Primo, como? Eu acho que tinha que estar mais misturado, tinha não, primo? Aí faz aquela cerveja marrom, assim, pra você. É. Bom, ela bebe. Faz um teste de constituição. É. Chocolate. Eu vou fazer o ataque do trem. Ataque da cerveja. Ataque da cerveja de chocolate. É mais 5. Então deu 17. Se a mulher, então tem menos. Bloco, né? De 20, tem desvantagem. D20 mais constituição. A mulher tem desvantagem. É. Deu 17. Deu 14. Tem... Deu 14, 16. 16? 16. Então o ataque foi maior. Foi atacado maior. Pelo acidente. Então você não gostou. É. Não. Não, tá gostoso, olha. Não, que dia horrível. Aí ele fica meio choramingando no canto enquanto. Vai, dá isso aí. Vou tomar. Já sei aqui. Vou usar meu ofício de cervejeiro. Vou pegar um tempero, uns negócios, jogar lá, misturar, ver se eu consigo melhorar a cerveja. Então rola aí. É, inteligência mais cervejeiro. Uma grama. Se tirar mais que 15, deu. É, o que mais cervejeiro? Deu. Já deu 18. Deu. Você tirou 14? Deu. Beleza, melhorou demais o gosto. Eu peguei e joguei na panelinha assim, fiz derreter o chocolate. Virou uma cerveja quente com chocolate. Delícia, hein? Pronto, toma aí. Oh! Mestre Elfo, por favor, esqueça a idiotice que eu fiz. Experimente isso. Ah, uau! É melhor muito cerveja bom. De viado. É. Chocolate é. Oh, meu caro! Octoba, nem tudo está perdido com você. Bem, mas nobre elfo. Elfa. Senhorita Elfa, o que ela traz aqui? Na minha viagem? Sim, você está vindo. Nós não costumamos ver elfos nessa região. É que não existem muitos mesmo. E você veio de onde? Da floresta, vindo da floresta. Bom, você veio de Shadowwood, do norte? Das florestas de Shadowwood, no norte? É. Nossa, eu ouvi falar que essas florestas são extremamente perigosas. Não, não são, não. Pra quem não é elfo, deve ser. Não. Dizem que são províncias de monstros terríveis. Ah, são aquelas que estavam falando que são assombrados? São, sim. Perigosíssimas. Eu vou lá, não. Tem uns bichinhos lá, mas no geral é muito bom. Você está falando muito de maneira muito corajosa. Provavelmente você é alguma criatura das lendas, alguma criatura épica. Hã? Quem sabe em outubro nós estamos andando com uma lenda viva. Ó. Quem? Você vê que ela faz ar de mistérios. Eu sempre li muitas histórias. Todas essas figuras fazem muito ar de mistérios. Ela me parece que é. Não sei de lenda viva. Não conheço. Lá não tem essas coisas, não. Não tem essas coisas, não. E vocês estão viajando por quê? Nós estamos indo para Ravengro tratar de negócios. Sim. E também por causa de um... funeral. Um funeral. Funeral de quem? Do doutor, do professor Petros Lorimor. Um grande apreciador de cerveja. Aí ele tira o chapéu dele. Aí ele tem um chapéu com uma boina assim. Ele tira a boina dele e bota assim. Ela coloca a mão assim, abaixo da cabeça. A morte de um grande colecionador de cervejas é algo importante para nós, os Caneca de Pedra. Ele colecionava cerveja? Como? Sim, um grande apreciador. E ele me ajudou a montar o meu negócio de Lepidstadt. por cima. E também era um homem de letras, não é verdade, Otto? Sim. São Petros. Ele gostava muito de estudar as histórias antigas e da cidade. Ele chegou a visitar lá nas Montanhas Mandíbulas do Dragão. Chegou a visitar a nossa família lá. O nosso clã. Ele era um homem muito sábio. Eu acho que eu conheci alguém. Muito bom. Você morreu então? Pula no meio da floresta. Bicho. Pula um lobo enorme. Tchá! E ele já pula assim, atacando. Atacando, deixa eu ver quem. Um, dois, três. Ele já pula. Puxado, é isso mesmo? Dois. Um, dois, ah. Atacando a Dora. Já pula em cima, atacando a Dora. Então, iniciativa. Olha lá, Dora. E o lobo parece ser muito grande, ele tem umas pontas assim atrás, uns chifrezinhos. Flambo! Nossa! Primeiro roll do jogo. Primeiro roll de combate do jogo, Flambo. Então eu vou dar um ataque de graça do cara, do monstro. Que legal! Adoro dedo no teu. Se quiser fazer com 2D6, pode, de volta. Não tem problema nenhum. D20 foda, né? Hans, cabeça de pedra, caneca de pedra, vai lá. Sete. Então a gente vai voltar pro T6, quer ver? Então vai lá, 7. E já vem aqui o Hans, tirou 8. Hans é 8. Tava todo mundo invertido lá. Então é 7, né? Foi. Acho que você flambando, você ainda. Não ponto de vida, não? Meu Deus, 20. Dá um manualzinho. Como que é o ponto de vida, não? 20 mais constituição. 20 mais constituição. É, 20 mais constituição. E o ponto de energia é 10 mais constituição. Mas constituição, ou sabedoria, ou inteligência, dependendo do estilo do seu personagem. Então, meu aqui, eu vou mudar o meu aqui. É o meu ponto de inteligência, meu PR, né? Isso. Assim, armadura que é bom ninguém tem, né? Sim, a minha é de armadura de pele. Cool. Eu não me impresso o livro, então eu não vou pôr. Não, o meu vai ter nada. Pronto. Você é roupa. Você tinha que pôr armadura pra você. Meu também. Eu tenho uma armadura de placas. Meu tem nada. Fica embaixo da manga bufante. De redução de dano. Fica fechado isso aí. É do Léo. Pode abrir. Beleza. Na mesa já é. Aí o lobo, esse lobo de enorme, estranho, bizarro, assim, ele ataca a Dora. Tá mais derretido. A Dora. Ele pula em direção à Dora. Qual que é a sua reação, Dora? Ele pula atrás de você, ele sai de um arbusto de trás e pula. Vai, ele tá indo em direção ao seu pescoço, mas fala qual que é a sua reação, assim. Você tá com seu bastão? Ela tem um. Só pra eu saber aonde que ele mordeu. Né? Não, mas a arma tá perto só, né? Não vai dar pra ele chegar. Ele vai tentar abaixar, assim. Abaixar, então tá. Então ele vai tentar pegar no ombro, assim, tá? Pegando no ombro. Deu. Eu tô começando a achar que eu vou usar o DMC. Pra não matar logo os três 18, personagens, né? Eu tirei 18, na introdução vai matar três metade do grupo. Então tá. Morrer a gente faz 18 mais 6. 24. É, 24, como você flambou, você não viu, né? Então aí entrou. Vou dar o dano, tá? Um D6 mais 3. Ah, em vez de usar, C, nós vamos usar contra, né? Um tenta atacar, o outro tenta defender, é isso? Não, não. O lance é o seguinte. A armadura é redução de dano. Uhum. Mas personagens que têm destreza, até destreza de 1, tem uma esquiva por rodada. Destreza 2, 2 esquivas. Destreza 3, 3 esquivas. 4, 4, 5, 5. Porém, a primeira esquiva é beleza, é full. A segunda é menos 2, a terceira é menos 4, a quarta é menos 6. É isso que eu tô pensando. É, mas aí o roll é contra, né? Você é roll contra. Um roll e eu faço um roll de esquiva com a destreza aqui contra. Exatamente. E narrativamente a gente decide quando dá a possibilidade de esquiva ou não. Né? Ok. Aí é o seguinte, aí entrou 7, você tira da sua redução, você tem redução de dano? Você tem uma armadurinha? Tem 3, armadura de couro. Tá. Aí tira de 3, entrou 4. Sim. Ok? Aí o bicho tá agarrado lá no ombro da Dora. E aí começa a rodada. Deixa eu rolar o iniciativa do bicho. Ele tem mais 3, deu 14, deu mais. Mas aí é o seguinte, aí sem que você soubesse, tinha alguém perseguindo o bicho. Fala a sua iniciativa. 9 mais 4. Mais, quanto é destreza. 9 mais 3? Isso. 9 mais 3? 12. Mas tinha alguém perseguindo o bicho, entendeu? E você tá perto. Aí o Val. O Val tá por perto, assim, com a sua besta. Você tá mirando na cabeça da criatura. Você vê que o monstro tá assim, pegando assim, quando o lobo vê que tem outros do lado. Quando o lobo vê que tem outros do lado, assim, né? Você vê que o lobo ele fica meio translúcido assim e começa a virar ele vai assim, ele tá agarrado na Dora, ele vai sair vai soltar a Dora. Virar um homem, tipo um ranger velho, assim, meio translúcido, com uma aura brilhante em torno dele, e atacar alguém, tá? Que eu vou decidir agora. 1, 2, 3. E atacar a Dora de novo. Nossa senhora. Então ele vai virar assim, vai virar um homem e vai atacar a Dora. Tipo assim, agarrar a Dora e levantar ela, assim. Tá? E mesmo assim ele está meio translúcido, como se fosse um fantasma. Aí agora você pode esquivar, tá? Você vai tentar agarrar, deu 22. 22? 22. Nossa! Pois é! Eu quase voltou para o 2D6. É, não deu. Não deu? Não. Dá com destreza e com briga, dá 18. Beleza. Ele agarra você assim, apesar do seu homem tá sangrando, ele agarra você, olha assim pra você, o rosto dele é todo translúcido, as órbitas, não tem nada nas órbitas. Ele abre a boca assim, ó, e você sente uma energia brilhante, vai saindo da Dora e indo pra boca dele. Tá? E ele vai dar dano de PE. Que está sugando a sua energia vital. Então vai ser um D6 de PE. Deu 3. Não tem redução de dano, entra 3 direto. Uau. E você está começando a sentir mais fraca assim. Nessa hora, Val. A sua besta acerta o fantasma, tá? Então, vou tirar? Isso. Oi? Como é que é? Você rola um D20. Aqui é tudo no D20. Mais um aqui? Não, um D20, mais destreza. É mais 6. Já botei aqui, ó. Mais 6. Um D20 mais 6. Nossa, 13. 13. Não, 13 deu. 13 deu. 13, você acertou a criatura. Dificuldade 13. Aí rola o dano. É um D8 mais 5 e mais um D3 mais 3 versus mortos vivos. Esse é um morto, né? Não é morto vivo, mas 4. 4. É morto vivo. 4 mais 5, 9. E aí rola o. Não, é morto vivo? É. É. Um D6. 6. É undead, né? Morto vivo é. Porque seria não morto, não vivo. 1 mais 3, 4. 4 mais. 9, 13. 13. Beleza? Na hora que o dardo acerta, a criatura explode assim, ó. O dardo acerta, explode, aí o dardo, que é um dardo de prata, cai no chão. Onde estava a criatura explode. E aí, Adora, você cai no chão. Tem que ficar pegando esses dardos? Dados? Hã? Tem que ficar pegando? É, você tem. Não botei quantos que você tem, não, mas. Mas de vamos brasa, botar. É bom que você pega, a gente não vai achar por aí e fala não. É, não vai achar por aí. Você tem 20 dados. Venda, né? Tá? Pode ficar default assim, toda vez que eu tirar é o que eu pego. Eu tô sempre buscando dados. Você fica falando o tempo todo. Não, default sempre dá. Default, a não ser que tenha uma condição que não tem jeito. Tá. Tipo, sei lá, a gente já tá com esse ocorrendo. Aí você tem que pegar, você tem que tirar. Aí é. Cara na vida, né? Puxa, macho, o que é isso? Qualquer combate normal você tem. Aí o Hans tira. Ah, ele tem machado também? Não, ele tem machado. Ele tem. Ele tem uma rapier. Como é que chama? Rapier. Flore. Com florete. Então, é um florete mais um. É. Ele tem um florete élfico. Que tem uma folha assim. O cabo de folha. É, o cabo é todo de folha. É, que negócio não sei, né? O cabo. De mal. O né? Que está acontecendo? Aí ela chega. Hã? Aí ele chega. Ah, vocês estão bem? Aí eles que chegam, chega uma mulher assim com a cara assim, brava, cabelo encaracolado, com a roupa toda preta, assim, roupa cheia de caveira pra todo lado, um casacão, peito espremido, só tem espinha, corta esse quase saindo. Uma cruz assim, desse tamanho. Caveira, toda cruz de caveira, e ela tem um casacão de couro gigantesco, assim, que vai até no chão, com aquela troça dobrada aqui em cima. E um chapéu de couro, assim, que abre pros lados e desce, assim. Com caveira. Com caveira. Com caveira. Como é que chama esse bicho? Como é que chama esse bicho? Aquela sabe. Esse é um Ghost Hound, é um lobo fantasma. Ah, eu tava perseguindo esse lobo fantasma, não era pra ele ter vindo pra essa direção, não, era pra ter ido pra outro lugar, mas. Tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Isso. Bom, minha senhora! Oh, que susto que nós tomamos! Sim, essas coisas acontecem, faz parte. Tá bem, menino? Ai, não sei. Ô, nobre Dora, como você está? Ai, que bicho esquisito. Mas minha cara, se não fosse você, estaríamos todos mortos. Oh, muito obrigado. Todos vamos morrer um dia. Mas, dessa vez eu pude salvá-lo. Sobra que você saiu, todo mundo. Ok. Obrigado. Oh. Obrigado. Bem, salvo. Bem, minha cara, qual que é o nome de Vossa Senhoria? Eu sou Hans Caneca de Pedra, aos seus serviços. Este é meu primo. Fala alguma coisa, primo. Oi. É Starstruck. Não, ele é um pouco assim. Veio do mato. E essa é a nossa a grande mestre elfa. Dora. Olá. Prazer em conhecê-los. Meu nome é Val Helsing. Uau! O que vocês estão fazendo aqui no meio do mato? Ué, a gente tava. Aqui é meio perigoso. Tomando cerveja. Tem mais bicho desse por aí, tô avisando. Oh, então nós não podemos fazer piquenique por aqui? Não, aqui não é um lugar adequado pra isso. Mas. Já tá mandado a gente de viagem mesmo. Mas não antes de Vossa Senhoria provar as nossas cervejas. Nós somos mestres cervejeiros vindos de longe. Estamos chegando aqui e nós temos que arrumar alguma forma para agradecer a Vossa Senhoria. É legal, você já tomou cerveja? Gostoso. Já. Na verdade, eu gosto muito de cerveja. Na verdade, Essa é uma das nossas. Veja. Veja, Oktober. Oh, que dia interessante, Oktober. Mas eu só gosto de cerveja escura, cerveja preta. Cerveja. Então, infelizmente, essas cervejas mais grossas assim não são do meu agrado. Mas cervejas fortes. Extremamente fortes. Ah, e só faz cerveja com fruta. Não, isso sou eu. O meu primo tem diversas cervejas, inclusive tem a Grog, que parece que é quase uma lama. Eu estou mais acostumado com a Grog. É essa que você tem? Temos aqui. Então sai uma aí, por favor. Pega o canaquinho pra ela aí, pelo menos você sabe. Oh, que desperdício, que desperdício. Estou mesmo. Ah, muito obrigada. Coitado do seu paladar. Coitado. Bom, a conversa tá boa, mas eu tenho que seguir viagem. Não, calma, espere. Eu vi que você matou este monstro. Você é uma nobre senhora, uma princesa de alguma lenda? Hoje é um dia apenas de criaturas lendárias. Eu nunca vi um elfo e também nunca vi uma dama guerreira como a senhora? Sim. De onde vens? É, de... Como é que chama? Eu preciso saber o seu nome para colocar nas nossas músicas. Por favor, Hans, é Val Helsing. Val Helsing? Sim, mas eu fiquei admirado como você matou essa criatura. Sim, é a minha. É o que eu faço diariamente. Ah! Oh! Veja, Oktober. Mas o que você está com uma mercenária? Quem sabe nós não a contratamos? Você sabe que nós estamos carregando essas cargas preciosas, não podemos arriscar. Mas eu me garanto. Não, você se garante porque a sua cerveja é uma porcaria, ninguém vai querer roubar. Mas a minha são joias. Você não tá entendendo. Eu vou pegar os escondidos agora. Não, dedos tudo sujo de bacon. Afaste de mim. Quem você tá falando que nos garante aqui? Dora, proteja-me. Eu tô falando o seguinte: os ladrões não vão ter interesse nessa coisa mal cheirosa que você chama de cerveja. Eles vão querer as minhas. Nós precisamos de alguém para proteger as nossas cervejas. Quem sabe a gente não contrata essa mercenária com o seu dinheiro. Eu protejo minha cerveja e protejo a sua, se precisar. Onde você está indo, Helson? Você vai acabar comprando. Val, Helson. Tô indo lá para... Eu sei como que você chama é fonte. Cidade? Ravengo. Ravengo. Ravengo. Ravengo. Eu sou o anão raquítico. Ah, a gente também vai para lá. A gente pode ir todo mundo junto. É, parece que estão precisando de uma certa proteção, né? Estão meio naiva aqui. Mas essa floresta tem muitos desses monstros por aqui? Tem mais, tem mais chance do que na estrada, né? Mas a gente não sabia, agora a gente já sabe. Agora você já sabe. Então essa é uma região assombrada? Sim. Mas você não falou que era lá para aqueles outros lados? Oktober, eu vou embora. Não quero mais essa brincadeira. Essa aventura não está gostando. Eu gosto de cidade, eu gosto de coisas bonitas. A gente já tá quase chegando, é mais 3 horas de viagem. Ok. Você vai voltar, vai começar a escurecer. Eu quero ver uma assombração. Oi? Eu quero ver uma assombração, como que é? É igual essa que te atacou, menino. Você acabou de ver. Isso é uma assombração. Gostou de ter visto? Gostei. Mas ficou um pouquinho, sabe? Mas eu gostei. Eu quero ver mais. Vocês têm uma cara meio de roceiro mesmo. De onde vocês são? De vocês. Que modos, minha senhora? Parece o meu primo. Eu falo tudo na cara. De onde que vocês estão vindo? Da floresta. Vocês estão indo lá pra Ravenna fazer o quê? A gente podia ir seguindo viagem, a gente vai conversando, né? É. Sim, porque essa região aqui está me dando uns nervos. Aí ele vai lá, arruma as coisas assim. Então agora eu vou dar uma pausa aqui para vou ligar os dois lá na frente. Tá. Bem. Tá andando assim. O capuz puxado. Um capuz puxado. Igual. Como é que chama isso? Dos Senhores da Lenda? Porque capuz que vem até aqui, assim. Um bico, né? Tá assim, então você tá lá, cavalgando, assim e tal. Quando você escuta uns barulhos vindo lá de trás, assim, né? Uns gritos, um grito de um menino berrando. Pariolha, pariolha. Quando você olha lá para trás, você vê que a carroça, tinha uma carroça acompanhando, mas está bem distante, está uns 100 metros de você. Tinha uma carroça acompanhando você. Quando você vê que a carroça está cercada por um grupo assim, de três bandidos. Você tem claro, pelas roupas deles, são os meio esfarrapadas assim. Eles saíram da rua e você passou, você viu esses caras assim, meio no meio nos arbustos, né? Mas eles olharam para você. Ai, e você passou direto. Quando a carroça lá de trás passou, eles pularam na carroça e parece que o cavalo da carroça assustou com eles. Jogou o menino que estava conduzindo o cavalo, ele caiu da carroça, né? Ele foi pego de surpresa. E o velho está lá desesperado, o menino está no chão e berrando assim de dor, parece que ele quebrou alguma coisa. Enquanto isso, os bandidos nem se preocuparam com o velho, já estão lá descarregando as maçãs e as laranjas do cara lá. Tirando tudo lá do cara e levando pro mato. Tem isso. Boa. Não, aí quando você olha, quando você pensa em fazer uma coisa, você vê um cavalo vindo de trás, né? Desesperado, assim, no maior gás, assim. Em cima do cavalo você vê uma bela mulher. De cabelos negros ao vento e um vestido branco voando no vento do cavalo. Assim. Ela é tipo o seu negativo, então. Exatamente. Não, não tá chão, né? Você vê que ela também parece que ela. Um verdinho pra fora. Não, estou com branco. Estou oficial. Aí, inclusive, é o seguinte: parece que ela viu, que ela também escutou os gritos do menino e veio correndo no cavalo para salvá-lo. Né? E aí é a polícia. Polícia chegou a polícia. Chegou a polícia. Não é polícia, velho. Polícia tem até sentido, né? Tá doido. A polícia. Às vezes bem que ele vai todo chamar de confessor, né? Confesso. Você vê que a. Confesso polícia. Aí, Tulissa, você estava indo para Ravendro no seu cavalo quando você escutou o barulho, o grito do menino, né? Quando você olhou na frente, você viu um grupo de bandidos, assim. Lá, o menino está lá no chão com a perna quebrada, esbaindo de sangue, quase morrendo. E os bandidos estão gargalhando e pegando as maçãs e as laranjas. Tragédia pouca, não rola não, né? Eu vou direto no bandido. Vai direto no bandido? Tá. Você tá vindo cavalgando. Você nota que vindo na distância vem um Nazgûl, quer dizer, vem um. Uma figura. Uma figura, assim, de preto, assim, né? Você imediatamente nota ele vindo, mas parece que ele não está. A impressão que dá é que ele também não está aliado aos três bandidos, mas que não estão lá. Mas também não está indo com muita pressa também, não. Ele está carrogando. Quando você preto. Vai no pau, ele está com o pacotão. Está indo para ver o que está acontecendo. Né? Você sente assim umas ondas de egoísmo já, porque você. De longe, né? De longe. Mas meu interesse é punir os bandidos. Então, beleza. Então vamos rolar a iniciativa. Olha a iniciativa aí para você. Olha, outra ela. Qual é que é a iniciativa? D20 mais estreza. O cavalo dela tropeçou. Ah, não, gente. Não, deu nome. I'm sorry. Não, não, não, não falhou, não. Não, não falhou, não. Ele deu. Aqui, vamos jogar com 2D6, né? Bom. Então. Essa aqui é a musiquinha da despedida do David. Não, tem certo que é a musiquinha da direita. O D20 durou 50 minutos da sessão? Pior que eu trouxe pouco. Eu só trouxe um. Arruma um aí. Isso. Duncan. There we go. Então, agora é Pure Tito 2D6. Yes! Quanto que deu? 8, não, 9, 10. 10? Beleza. Agora tá, era o bônus. É, mas 2D6 o máximo é 12. E o bônus faz muito mais diferença. Pois é, aí fica meio desbalanceado. Fica no... Não, aí é o contrário. Aí que fica balanceado. Aí é que o sistema roda. Não, você fala assim, aí a sorte, quantidade de número bônus, e de bônus. É. Então. Exatamente. Aí agora as suas habilidades fazem mais efeito no jogo do mais que a diferença sorte. Do que o dado, entendeu? E mesmo assim ainda mantém meus 3% de crítico e de. E de... A sorte ainda vai fazer efeito aqui, você pode deixar, mas não vai ficar tão caotiqueiro. Não, eu digo por causa da quantidade de bônus e tipo, o nível do bicho, alguma coisa assim. Não, mas fica melhor, porque agora, Paula, você pode confiar mais no seu personagem do que antes, entendeu? Pode confiar que vai rolar. A chance de rolar é maior do que a chance de não rolar. Então vamos lá. Okay. Meus inimigos é capenga. Esse tem mais 4. Iniciativa. Capinga tem mais 4, eu tenho mais 2. É porque eles estão usando brilho. Vocês têm que somar. A iniciativa soma com a perícia que você vai usar. Ah, é? É. Uhum. Por exemplo, você vai atacar, você soma destreza mais armas. Tá. É que eu não anotei a arma, não. Eu luto com a adaga. Eu posso ter duas adagas ou posso só ter uma? Você luta com a. Mas você tem algumas habilidades de. Eu tenho habilidade. Eu coloquei arma e coloquei brilho. Não, eu tenho adaga e duas adagas. Só adaga? Yes. Pedindo você. Mas você tem ataque de. Você tem ataque de. Já entrou no personagem. Que era o personagem. Foi na hora, Deus. Aqui, você tem ataque de dois. Ataque duplo, não? Você tem que comprar uma. Dá pra uma vantagem com a. Que o Ebon faz. Né? Ou então pegar uma adaga mágica que dá um dano doido. Bom dia. Dá um luta com duas adagas, não? Oi? Então, isso que eu tô falando. Então me dá aí, deixa eu dar uma ajeitada no seu. Vai ter que comprar. Mas eu acho que peraí, a gente. Vantagem, tem... Não, pois é, a gente. Não, peguei uma desvantagem. 3 pontos. Ganha 3 pontos pela desvantagem? Você pegou desvantagem até 3 pontos. Como assim? Desvantagem? Quando você pegou desvantagem? Eu não sei quantos pontos que vale essa. 3 pontos a desvantagem. 3 pontos. Ah, então ela tem 2 e 2. E 1, 5. Ah, ela ainda pode ter. Posso pegar, tem pontos pra gastar. Então posso pegar. Como é que é? Ah, não. É poder 2. 2 e 2, 1, 5. É. Então, 5 são 8. São 8. Com a desvantagem são 8. Isso aqui você não tem, não. Essa vantagem fúria, não. Que a gente transformou em desvantagem. Tá. Entendeu? Então, essa desvantagem dela é menos 3. Então, você ainda. A peça de desvantagem é bem violenta, né? É porque eu controlo, né? É. Então menos 3 tá bom. Então você ainda tem 3 pontos. Então vamos fazer o seguinte. Um ponto, é ambidestria. Ok. Tá? Porque é o seguinte, pra eles atacarem com 2, é assim. É essa beleza e essa aqui, a segunda, é a menos 4. Ah, tá. Entendeu? Você não tem. Você não tem penalidade. Você ataca com uma com a outra junto. Tá? Se você for atacar com as duas juntos, aí eu dou um menos 2. Se você quiser fazer dois danos, tá. Né? Mas eu posso fazer um ou outro. Você pode atacar dois assim. É, você pode atacar. Atacar dois. Tá? A ambidestria e. Aí ficou faltando 2 pontos. Vamos dar 2 adagas mágicas. 1 ponto para cada adaga mágica. Então tem uma adaga. Adagas de Tyr. Mais 1. Tá? Aí a adaga é mais 1. O dano da adaga é 2 mais força. Força. A sua força é 3. É, tá. Minha adaga aqui dá um D4 mais. Não, é. Mas aí os danos a gente vai voltar aqui pro. Eu vou, depois eu altero. Armas. É mais dois. É mais dois. É, um D6 pra você, porque sua força é 3. Então o seu dano de porrada assim é um D6. A adaga dá mais 2 de dano. Como ela é mais 1, ela vai dar mais 3 de dano. Então, cada adaga sua, um D6 mais 3. Cada. Se você dá um ataque duplo a menos 2, você rola menos 2. Dificuldade menos 2, aí você ataca com as duas. Aí vai ser 2D6 mais 6. E é um dano já considerável. Tá? Massa. E essa sua adaga, ela é mágica porque ela dá mais um D6 contra morto-vivo. D6 versus morto-vivo, tá? Uhum. Coisa básica de clérigo. Doido demais. Okay. Beleza, você pode chegar e sentar o cacete. Então é o seguinte, inimigos, Tulissa e Taeron. Qual que é a sua iniciativa, Taeron? 12. Mas aí, né? Não, mas aí na iniciativa você vai. É pra juntar um. Tipo, a briga, o que eles. Isso, exatamente, pra juntar a briga. Pra juntar a sua ação. Então, meu deu 14. Isso, é isso mesmo. Tá? Não é só a destreza, não, gente. É a destreza mais a ação que você for fazer. Okay. Entendeu? Aí, narrativamente, a gente decide se tem penalidade ou não, dependendo. Vamos lá. É, então, primeiro os inimigos. Um tá carregando a caixa, ele vê você vindo assim. Você tá vindo a cavalo. Uhum. Tá vindo a cavalo. Aí você vai pular do cavalo em cima dele, assim? Tipo, bom, aquele esquema. Não, você tem que correr e subir na árvore. Eu tenho que correr e subir na árvore e pular. Não, é, tipo, eu vou tentar pular em cima dele, do cavalo, pode ser. Pular do cavalo em cima dele. Né? Então ele vai tentar jogar. Não, a gente não. Só pergunta. O que a gente é mais legal, qual é? O quê? O que a gente tem cavalo? Cavalo, a gente não. A gente é mais legal que vocês. Não, nós dois é que não temos cavalo. Pois é. Eu tava de cavalo? Não, você tá a pé. Café mesmo. Pois é. Eu também. Ah, eu fui pra pé também. É, ué. Só dois tem cavalo e a gente é mais legal, ué. A gente é muito o pobre do Ela, ó. Não, tranquilo. Ela recebeu o cavalo do da mestre. Igreja. Da igreja passou um cavalo pra ela. É, mas o seu mestre não passou cavalo pra você porque ele é contra escravizar os animais. A Valentina, ela anda pra todo lado assim, se quiser o cavalo, rouba o cavalo pra ela, faz alguma coisa. Os dois anãos. Não, o October, você queria um cavalo. Queria. Mas o Hans falou o seguinte: não, nós vamos a pé porque nós precisamos conversar. Precisamos conversar. É, bonding. Pra poder ligar, okay. Pra poder socializar, quero saber o que tá acontecendo. Então vocês vieram a pé lá de cima. Na real, porque a gente tinha dinheiro, beleza, entendi. E também pra ir vendendo cerveja no meio do caminho e espalhando a cerveja, caneca de pé, né? Cavalito espalhava a cerveja. E o criatura das trevas, ele fez alguma coisa e arrumou esse cavalo. Não sei de quem, então é um mistério que esse cavalo apareceu. Assim, eu preciso de um cavalo, você precisa de um cavalo, eu já te paguei o dinheiro, eu já pagou o dinheiro, isso. Aí foi. Então, é bem, então tá explicado. Muito obrigado pelo adendo. E aí a gente foi andando lá de cima. Ah, não cansa nunca, não, vai andando. Só perde a paciência. Cansa de andar. De ficar conversando, cara. Por isso que eu bebo. Caneca de pedra. Caneca de pedra. Aqui, ó. Aí, um dos ladrões pegou uma caixa de maçãs e jogou em cima do seu cavalo, assim. Em cima do meu cavalo? Isso, aí o seu cavalo pulou pro lado assim. Entendeu? E eu não pulei em cima dele? Então, eu vou fazer o ataque da caixa de maçãs. Então, mais 4. Mais 4, 2d6. Deu 6, mais 4, 10. 10 é abaixo de 12, que é o mínimo. Então ele jogou em cima do seu cavalo pulou assim. Tchau! como um elfo na floresta. Pulou. Oh, que lindo. E numa boa. Entendeu? Como é que chama o seu cavalo? Tempestade. Ele é branco! Ele é branco! Oh, doido demais! O cavalo é tempestade! Doido demais! É. Já vi que vai ter o lado chique do grupo. O lado tosco. O lado tosco. Beleza. Tempestade. O segundo, são três ladrões. O segundo ladrão, ele vê que tá. Ele solta e saca a espada dele. O terceiro ladrão resolve sair correndo, ele joga as laranjas no chão, tira a massa dele, mas em vez de ajudar os outros, ele vai correndo na outra direção, olhando para trás. Ele não tá vendo que ele tá indo na direção do Taero. E agora é o Taero. Taero, você tá vendo? Aí, o cara? Mas eu não ataquei o cara. Então, porque você vai depois do Taero. E aí, Taero? Tá vindo em direção? Tá vindo na sua direção, tá olhando pra trás. É um cara careca com um nariz gigantesco. Hoje aí, gritei pra ele. Oi, olha pra mim. Aí ele. E aí? Você vai embora pra casa, hein? Você não quer assaltar ninguém. Beleza. Bola contra. Bom, poder ó, inteligência dele é 2, tá? Então você vai rolar contra 5 com 7. Você tem que tirar mais que 7. Tirei muito aqui. 7 ou mais? Então deu. 18. Beleza. Aí ele para assim. Você tá preocupado com sua família? Você vai voltar pra casa correndo. Ó. Minha família. E largar a caixa de maçã. Minha família. Você vai pôr a caixa de maçã cuidadosamente no chão antes. Ah, aí ele. Agora você vai. Correndo. Sai correndo. Pulando. Sai correndo pulando. Beleza. Aí. Era muito espantado. Polícia. Ele vai correr 20 minutos. Eu ia até morrer. Era, eu ia fazer a mesma coisa. Vai lá, aí tá os dois bandidos. Mentira, ele corre uma hora. Então, vamos fazer a aí um chega e fala assim: nossa, além das frutas pra gente comer de sobremesa, tem mais outra sobremesa. A minha mulher vai gostar desse vestido branco. Nossa, que nojo. Vamos lá, Bob. Aqui é o branco, né? Branco. Aqui é o branco, meu Deus. Aí eu pego a espada dele e lambe. Espada suja, enferrujada. Todo enferrujado, sujo. Então, aí eu sou bem pangueba, ele lambe. Ele lambe a espada e corta a língua. Sou idiota! Só pega ela e estrupa logo, só. Estrupa! Yes. Yes. Estrupa! Aí, velho! Então, aí eu vou chegar perto dele e aí eu vou fingindo assim, que eu estou gostando, achando ele lindo, e pra encostar nele, eu tenho que encostar nele. Sim, tá. Então você vai chegando perto dele assim pra encostar nele. Então você rola 2d6, mais seu carisma e mais ou diplomacia, sedução, se tiver alguma pergunta dessa. Tem que botar sedução pra você. Dedusão. Você tem qual? Nada. Você tem sedução? Não. Então é 2d6 mais carisma. Ok. Vamos lá, tirar. Mais tirar poder, não? Não, isso é porque você tá chegando perto. Você tá chegando, você tá enganando ele. Você tem que convencer ele. Você, mulher, tem que convencer ele. Você vai chegar perto dele. 13. Eu vou rolar a inteligência dele. A inteligência dele é 1, tá? Então 2d6 mais 1. Deu 8. Você conseguiu ele? Aí o outro fala assim: Bob, ela tá te enganando. Cala a boca, eu vou enfiar isso aqui no seu bucho. Vem cá, gatinho. Ele tá achando que vai ganhar, gatinho. Então eu cheguei perto dele, encostei nele. Isso. Então aí você rola o seu poder. Por que o poder dele não tem que rolar? Rolei. Porque ele não tem que encostar. Não tem que encostar, não rolou. Nossa! Vamos lá, 2d6, mais você tá baseando o seu em quê? Sabedoria? Carisma. Em carisma? Mais carisma, mais. Meu Deus. Pois é, deu 10. Deu 10? Ou 4. Tudo bem, mas tudo bem. Mas aí é 10 contra a inteligência dele. Entendeu? Só o cara, o cara cortou a língua com a faca. Entendeu? Ele pegar assim, ah, é, que sério. Aí ele deu. Não, ele convenceu. Aí, ele convenceu. 9 mais 1. 10. Não, mas defesa perde. Defesa perde. Entendeu? Então pronto. Está dominado. Comendo-me, my mistress. Aí o olho dele fica todo preto assim. Isso. E ele fala, comendo-me, mistress. Comendo-me. Me comande, confessor. Aí o outro, Bob, que isso? O que você tá falando, velho? Que é isso, velho? Tô com medo, velho. Sua vaca! Prende ele. Hã? Pega ele. Beleza. Aí ele vai. Prenda ele. Prenda ou mata? Prenda, prenda. Prenda, pra segurar? Esteja preso. Ele deu uma travada, ele tá tentando. Pra segurar, segurar o outro, tá. Aí o amigo dele. Ok, me defenda, pronto. Me defenda? É. Aí ele faz assim, o cara chega e. Prá! Enfia a espada no peito dele. Aí ele. Bob, que isso, cara? Você tá. Aí o outro. Ah, confesso. E morre assim. Tá. Lá na sua frente. O outro cara fica tão desesperado com isso. Vou fazer um cheque de medo nele. Sabedoria, né? Sabedoria é medo. Fazer um cheque de medo dele. Nossa, ele passou. 10 mais. Mas aí tem 2 de sabedoria. Então deu 12. É. Ele passou, ficou meio tremendo assim. Mas ele não fugiu, não. Ele tá lá. Mas ele vai estar menos 2, tá? No próximo ataque. E aí virou o round, aí ele. Aí ele tenta te atacar, bater com você com a espada. Tá? Mas tá menos 2. O ataque dele é mais 4. Nossa, velho. Não adianta trocar, não. Deu 11. Não adianta trocar. 11 mais 2. 11 mais 2. Você matar, meu amigo. 13. Você pode desviar, você pode esquivar, você pode aparar com as suas adagas, você pode fazer qualquer coisa. Tá, então eu quero defender. Então massa, rola 2d6, mais destreza, mais o seu, a sua habilidade com a arma. Como essa é a primeira defesa, essa vai assim. Vai tudo. Deixa eu botar o fogo. Tudo bem. 16. 16? É. Foi igualzinho? Não. Não, eu tirei 13. 13? Ah, tranquilo. Tchau, você tirou. Ah, bateu com a espada dele pro lado. Nessa hora chega um Taeron, o mago. O mago sombrio. Ele, o cara acabou de tentar bater e não deu. Isso, é isso. É isso? Tá, então eu vou só derrubar ele no chão no Telecinese. E tentar segurar. Tá, rola aí o seu Telecinese, tem que tirar 12. Ó, peraí. 7 mais 2 mais 5. 9, 14. 14. 14? Beleza. Você derrubou ele. Segurar ele no chão. E se tá segurando ele no chão. Você beleza. Matá-lo? Aí, Tolissa. Não, ele tem que ser julgado. Você vai ser rápido porque eu não quero segurar ele. Que eu tô isso em cima, acontecendo? Eu tô em cima do cavalo ainda. Você escuta uma voz lá atrás. Que isso tá acontecendo aqui? Vou soltá-lo. Vai lá, October! Soltá-lo. Ele é um bandido. Será que ele matá-lo então? Não, ele tem que ser preso. Vocês estão precisando de ajuda, eu? Eis que chega o. Chega um anão. Assim, o show do tá aqui. Eis que chega um anão enorme com cabelinho louro, assim, grandão. E primeiro chega a barriga dele, depois chega o resto do anão. O braço parece dois troncos de madeira. O braço tem um músculo assim que parece. É aquela barriga com músculo assim. Eu vi o nada ali, tem um minotauro, ele faz assim com os músculos. O músculo dele tem um braço que faz de tanto músculo que tem. Pois é. Aí chega. Aí atrás chega um outro anão vestido até dói no olho, bota amarela, calça verde, a blusa é branca. A capa é roxa. Ele chega e ele essa aqui é a cara dele aqui. Assim. Ele cara, chega assim. Canastrão, assim, né? O que está acontecendo? Ele anda com os bracinhos. E atrás vem uma sombra, assim, com chapéu, assim. Você só vê os dois olhinhos no fundo, assim, aquele casacão. Vem chegando. É do time aí, O time de branco, o time de preto. O time de esquisito. E olhando. E o time do meu sozinho, de várias cores. Oh, oh, oh. É o time do sujo. E olhando pra cima, pros lados, assim, e andando assim e tal. Vem chegando uma elfa. Né? Eles chegam e veem essa cena. Eu consigo identificar que ela é uma peça de ti? Eu sei, eu sei que ela é. Holly? Holly, inteligência, mas. É, você tem religião, alguma coisa assim? Não. Tem história? Tem história. História tem. Então, beleza. 14. Reconhece. Confesso. Isso vai ser rápido? Depende. Meu filho, estou morrendo! O velho fala lá, tá lá sentado lá do filho dele, com a perna quebrada. Meu filho, está morrendo! Eu vou estrangular o cara contra esse neve. Eu vi que você fez isso. Eu tô claramente um mago! Veja que legal, October! Hoje é um dia tão especial, October! Deve ser um personagem que da Rainbow. Que ele em cima. A gente não vai dar cerveja pra isso também, não, né? Senão a gente vai chegar sem cerveja lá no... Uma amostra grátis. Então eu largo esse povo e vou curar o menino antes que ele morra. Você vai lá curar o menino? O menino morre. Esse tempo todo o menino vai esperando. Aí você chega assim. Ele não tinha machucado a perna? Ele machucou a perna. Tá sangrando. Por favor, senhora. O meu filho, meu filhinho, esse é a raspa do Tacho, ele tá morrendo aqui, me ajude, por favor, me ajude. Então, vamos lá curar ele, tá, então tira aí os seus pés. Isso. O pé é o seguinte, como é que recupera o pé? Tem só jeito. Descansando mesmo. Uma hora de descanso recupera 5 PS. Tá? Aí o meu jogador lá do encontro já fizeram o cálculo. Se uma hora é 5, então é quantos por 10 minutos? Se uma hora é 5, é 1 por 10 minutos, mais ou menos 1 por 10 minutos. 10 minutos de descanso total. 0,8 por 10 minutos. Aí eles foram na dungeon assim: descansa 10 minutos. É 1 a cada 2 minutos. Vai, Deve um item, para na sala fechada, descansa, vai, volta na sala fechada, descansa. Foi massa. Aí o menino, você cura lá o menino, a perna do menino. Ele vem assim: nossa, que maravilha! Oh, você é de onde? Você é da igreja de Farasmin? Da deusa Farasma? Não, vocês não conhecem. Essa é a deusa de Ustalav. Vocês não conhecem. Farasma? Não, sou da igreja de Tyr. De ti? Oh, eu nunca ouvi falar. Pai, veja isso. Oh, sim, meu filho. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, sua perna curou. Meu Deus. Sim, graças a ti. Próxima vez que o senhor vier no templo. Mas nós não temos tempos de tiro aqui. Por favor, aceite uma doação. Nós temos aqui uma. Você quer uma caixa de laranja? Não, não tem como carregar uma caixa de laranja. Muito obrigado. Infelizmente nós não temos nenhum ouro para dar para a senhora. Mas darei alguma coisa. Eu aceito uma maçã. Eu levo uma maçã. A caixa é da de maçã, né? A caixa de maçã tem laranja. Ah, é? Tem maçã e laranja? Tá. Sim, tome. Não, eu quero só algumas maçãs para levar na minha viagem. Pronto. Oh, claro. Ele pega um saco de couro, assim, bem nojentão, assim. Aí ele bota lá umas 4, 5, 6, 7, 8 maçãs. Tudo bem, não pode dar só maçã. Eu coloco na minha mochila. Assim, não, pois é, lógico. Pela graça de ti. Toda vez que você dá cura e deu um monte. Não, se bem que a roupa dela fica bem sujona. Fica a barra, fica a barra e ela tem uma magia que chama Vanish. É um bleach. Oh, muito obrigado. Qual é o seu nome? Como eu posso chamá-la? Meu nome é Tulissa. Tulissa de Tyr. Você tem algum título? A polícia de Dina chega. Mas você tem algum título? Você tem algum título? Sim, sim, é, me chamam de Confesso. Ah, manda Confesso. Pode deixar que eu vou falar para todos os fazendeiros da região que a senhora está aqui em peregrinação e que está aqui para curar os doentes. Não, estou no interesse. Estou no interesse da justiça. Mas é injustiça de vida. Os pobres sofrem. Então, eu também acho. Oh, sim, pode deixar. Irei espalhar as mensagens que a senhora está nessa região. Isso, por favor. E você tem alguma coisa? Pois esse Deus Tira é muito bom, curou meu filho. Você tem alguma informação? Tem um santinho, não? Tem um santinho. Uma medalhinha. Não, minha missão não é pregar. Minha missão é... Mas de qualquer forma, o senhor está pregando. Eu vou levar a palavra de ti. E que a moda confessa está em nossa região. Muito bem. Muito obrigado. Aí ele sobe em cima da carroça dele. Não, ele vai lá atrás, né? E encontra vocês. Pô, meus senhores, muito obrigado por terem nos salvados. Aqui nessa região, muitos camponeses estão passando muita fome. Nós, os fazendeiros, estamos sofrendo muitos ataques. Vocês não mataram ninguém? Pois esses bandidos, eles são ex-fazendeiros como nós, mas que estão sendo atacados pela praga, pela fome. Várias plantações aqui não estão... Vocês não têm o direito de matá-lo. Não estão... As plantas aqui não estão crescendo já há vários meses. Eu disse. Estou fazendo o quê, carinho? Igual dos dois. O Tamar só voltou. O Tamar está perto da gente. No preto que vem de algum lugar que você sabe. Tá bom. É muito baixo. É tudo cavalo. O cavalo não tem. É, eles não julgam pela cor dos próprios. Não. Mas é porque ele vem de um lugar misterioso. Tudo cavalo. É, aí ele chega. Você é daqui? De onde você é? Vocês. Eu sou? É. Sou aluno da minha universidade de magia de Lepidstar. É isso? Oh, de Lepidstar! Eu você? Não? Ué! Taero? Você já esteve na minha taverna várias vezes? Você não foi na taverna do Unicórnio Dourado? Me lembro vagamente. Foi uma noite muito boa. Me uma com cerveja mentolada? Sim. Sim. Ah, todos os... Todo o pessoal indo da cidade vai na minha taverna do Unicórnio Dourado. É onde que tem lá. Cerveja mentolada. Já estive lá. Eu já vi você sozinho numa mesa, enquanto seus colegas faziam estavam se divertindo do outro lado. Foi uma tentativa de socializar. Socializar. Cerveja é bom, né? Não gosto muito. Então, eu também não, mas eu gostei de outro. No começo não foi bom, não, depois melhorou. Você gostou da nossa taverna, Unicórnio Dourado? Gostou dos dardos, dos jogos de dardos? Eu voltei? Tô te falando. Fã de pedra. Você me viu lá de novo. Mas e a cerveja mentolada? Gostou da cerveja mentolada? Maçã na caixinha. Achei melhor que a comum. Todo mundo comendo maçã na caixinha. Achei melhor que a comum. O senhor não é um homem de muitos valores. Ao contrário do senhor. Bem, veja, October, este é um grande exemplo da juventude de Lepidstar. Um jovem estudante da Universidade de Lepidstar. Bem, tem um cavalo, tá vendo? Mas nós viemos andando porque eu queria conhecer mais sobre você, October. Nós É, nós crescemos junto quando eram muito jovens, há mais de 130 anos atrás. Tem muito tempo, muita história para você me contar. Ah, lembra dessa ideia amanhã, a hora que você tiver com suas pernas doentas? Ai, não me lembro disso. Essas botas, elas são bonitas, as minhas botas amarelas são lindas. Mas elas doem muito no pé. Ué, se eu comprar uma bota do salto pra ficar do tamanho do humano, não sei pra que isso. Ó, é apenas para apreciar melhor a paisagem. Eu não tenho vergonha da minha herança, não. Apesar de achar... Eu tenho um enterro pra isso, senhores. Com licença, me dá licença. Eu também. Tá. Enquanto os senhores conversam, eu não gostaria de chegar atrasado ao enterro. É verdade. Do professor... Lorimor. Eu também tô indo pra lá. Ó! Oh. Oh! Veja, estamos numa das canções lendárias! Essa grande coincidência! Veja, Kitober! Você não faz nada, Kitober! Você está na linguagem! Eu tô sorrindo aqui atrás da minha barba, ó! Eu tô sorrindo! Amigo anão, morte! Você tá me olhando com esse cara de assassino? Sua cara de assassino! Amigo anão, o funeral não é motivo para celebração! Sim! Principalmente com um grande colecionador de cerveja como o professor. Colecionador de cerveja? Um dos maiores do reino de... E um dos humanos com a maior quantidade de cervejas diferentes, de vários lugares. Tem até de Alcadim. Até de Dark Sun ele tem cerveja. Trouxe cerveja de dimensão. Pois bem. Inclusive... Grande respeitador da cultura, né? Inclusive, parte da coleção dele está na cidade. Quem sabe a gente não erra. A coleção dele está na cidade. Mas o senhor está vindo pelo enterro? Sim. Por quê? Eu era um aluno do professor. E... Eu também fui aluno. Ah, fui. Nunca te vi na Universidade de Magia. Não tinha aula particular. Ah. Assim. Particular, entendeu? Bem particular. Entendo. Tá insinuando alguma coisa. O Lorimor é como se fosse seu pai. O que você está querendo dizer com isso? Nada. Eu não lembro da minha história, não. Qual que você, é? Você quem disse que mete a faca aí. Mete a faca. Ué, então por que que vão todos pro teu? Pois bem, então estou indo. Alguém... Eu quero de carona. Não, não ofereci carona. Não, mas eu quero mesmo assim. Tudo bem. Taero, você nota que ela é uma elfa da... Uma elfa da floresta de... Chivelwood. Que é uma floresta que quase ninguém consegue entrar lá. Ah, sim. Meio inacessível, assim. Legal. Então isso te inspira alguma curiosidade. Você já é com cara de pirralha, mas é esquisito, que... né? Pode pegar carona comigo. É, sei. Você só pode bom? Vai, já podia. <sim. risos> Já tava montado aqui. Bem, e os senhores podem ir na minha carroça. Se vocês quiserem acompanhar. Vai. O velho lá falando com você. O velho tá indo também pra lá? O velho tá indo pra Rabinho. Ah, é. Tá levando bastante. A senhora também quer ir? Ele fala meio com medo. Ela não anda muito assim, né? Ela anda mais a pé. Ela vai na carroça. Eu vou correndo. Ué, depende da necessidade, né? Se ela puder ir de cavalo, vai de cavalo. É, ela pode ficar descansando, né? Vou na carroça. Obrigada. Aí, beleza. Aí vocês vão seguindo. Vou perguntando pra ela sobre a floresta. Ela vai ter que responder pergunta viagem de 3 horas de perigo. Ela vai respondendo tudo. Olha, passou aí. Caramba, passou uma rádio ali. Não, mas de cavalo é mais rápido. É, 3 horas é rápido. 1 hora e meia de cavalo. Respondendo, eu vou perguntar. Não sei o que tem pra perguntar sobre a floresta. Que tem. Eu também não tenho o que responder. Então, e aí, a Mara conversa, está andando solto? Estou. Beleza. Mas. Aí. Hã? Eu tô de olho mesmo. Eu tô conversando com a menina. Conversando. Conversa agradável, amigável, fazendo amigo. Porque o Hans olha assim pra moda confesso, assim. E assim as suas roupas e tal. Aí fala assim. Ah, por algum acaso a senhora é algum tipo de sacerdotisa? Sim, sou uma clériga de Tira. Oh! Mas isso isso é muito impressionante. E estás numa jornada estás numa jornada de evangelização aqui da região? Não, no momento estou só caminhando para o enterro. Não, minha missão, não tenho missão nesse sentido. Bem, não vem ao caso, mas a senhora gosta de cerveja? Sem minha religião permite isso. Não é casto, não. Mais ou menos. Então hoje à noite, caso se nós estivermos na cidade, eu convido a senhora para provar as minhas cervejas aromatizadas, deliciosas. Ou, se você quiser algo mais rústico, e também as cervejas do meu primo. Ah, pois sim. Que são mais assim, estilo original. Como não, essa é uma ocasião excepcional, vou aceitar. Sim. Aí vocês vão andando assim na carroça, né? E tal. A Val Helsing tá comendo uma laranja. Laranja? Tá. Uma laranja? Ah. Beleza. Alazão. Zé Trovão. Zé Trovão. Cavalo Zé Trovão. Você botou o nome dele agora. Não, ela conversou com ele. Eu acho que o Zé Trovão gosta de você montando nele. Ele falou que você é até bonzinho com ele. Zé Trovão. É o cavalo. Como você sabe disso? Ele me falou. Ele não tinha nome, né? Ele gosta de vez em quando você pode correr também. Ele acha que você tem dinheiro. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas bom saber que pode. Tá explorado, cara. Aí você vê que toda hora a Val tá meio que encarando você, assim. É. Encarando. Tá vendo, assim. É. Rola um teste, vê se ele é algum tipo de monstro, algum vampiro, algum homem. Um tem que levantar a capa, outro tem que levantar o chapéu, pra conseguir fazer todo mundo. Caralho, não tem ninguém encarando ninguém, os dois. Você voltou com o negócio? Mais inteligência. Não tirei. Mas como é que você tá conversando com a moça? A gente tá. Ela tá sentada atrás. Inclusive, ela deve estar na frente, ela é pequenininha. Você tá desconfiada que ele tem algo. Que ele. Que ele caiu de alguma coisa. Porque tem alguma coisa. Algum problema. Algum problema. Ele vê que ele tem alguma coisa. Você sente que ele tem alguma coisa assim, alguma atração pelas trevas, um negócio assim, né? Quer perguntar alguma coisa pra ele? Seu lado, ó. É. Cara de volta, hein? Porque você sabe que essa região é cheia de monstros, cheia de vampiros, cheia de coisa. Ah. Essa pessoa não tem muita fé, muito caráter, assim, muito puro, ela é facilmente levada pelas trevas. Então você pode dar um conselho pra ele, alguma coisa assim. Vou dar um conselho pra ele. É, o conselho? Ah, tipo o quê, assim? É, cuidado nessa região. É, tem. Mas só. Não, só pra ele. Tudo bem? Tem muitos monstros nessa região, nessas andanças, se você já chegou. Uma conversa é de amigável. É. Não, eu não ando muito, não. Fico muito na universidade. Mas já ouvi falar que tem monstros. Que área que é essa? Qual que é essa área? A sua irmã também era uma mulher estudiosa que aí virou vampiro. Qual que é a sua área de estudos? Ah, eu tenho diversas áreas de estudos. Poderes da mente. Uhum. De fogo. Uhum. Alguns assim a ver com luz. Ah, que bom. Luz. Oh, bom luz, escutar isso. Né? Ah. Luz. Você gosta de caveiras, né? Gosto. Mas eu gosto do lado bom das caveiras. Ah, o lado bom, né? Claro. Eu também gosto do lado bom. É o de dentro? Hã? É o de dentro? Como é que você chama mesmo? Eu sou Dora. Dora, uma companhia agradabilíssima. É, caveira lá do bom. Ela gosta dentro. Bastante de falar. Ela é bem feliz. Caveira tá dentro? Dentro da pessoa. É o lado bom? É bem. Não, é fora que não é. É. Tem Conversa amigável no meio desse, sabe? Pessoas suspeitando umas das outras. Peguei um cantinho da água e tô virando uma caneca. Ele pode ter conhecido ela? A irmã? A irmã dela, de repente. Pode. Ela foi aluna ótima, boa. Boa pra botar na história. Então a irmã, a Madalena, ela foi aluna. Madalena. A minha irmã estudou lá na. E foi aluna do Lorimor também. Antes do Mentira, você lembra? Você lembra? E você, assim, quando você entrou na universidade, ela ia virar a professora lá de artes das trevas, quando de repente ela sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com ela. Você ouviu falar da minha irmã? Eu vi, cheguei a conhecê-la com a. Seria professora de artes das trevas? Sim. Sua irmã? Sim, minha irmã. Parecia ser uma jovem fascinante. Defesa contra a. Pena que a gente não sabe o que aconteceu com ela. É verdade. Você também não sabe? É, não, eu também não sei. Que triste pra família. Conversa disso. Então beleza. Vai ver que casou. Eu levanto da mão. Vai ver que casou. Oh, mas minha senhora, como é esta vida de mercenária neste mundo tão machista? Temas para um sábado, domingo à tarde na estrada. É difícil, mas a gente vai levando. A gente vai levando, as pessoas vão aprendendo. Sim. Nós, os anões, as mulheres anões, infelizmente, o mundo lá, deste meu primo, que o mundo que eu larguei para trás, é muito não civilizado. As mulheres anões ficam apenas na boca do fogão, fazendo comida. Mulheres. E aos homens ficam fazendo serviço. Aqui tem uns anões que você nunca. Nenhum anão você sabe qual é o sexo dele. Ele pode ser homem ou mulher. É tudo igual. Não, é igualzinho. A barba é a mesma coisa. Você nunca sabe. Você acha que só tem homem. Beleza. Aí vocês vão chegando na cidade de Ravengro. E vocês notam que a cidade de Ravengro é uma cidade pequena. Né? Não, uma cidade pequena. Por que o velório dele aqui? Ele é daqui, é isso? Hã? Por que o velório dele é em Ravengro? Porque ele é de Ravengro. Ele é originário de Ravengro. Ah, eu não passei essa informação. Depois vocês vão saber por que ele está em Ravengro. Ah, tá. Então, Ravengro é uma cidade. Né? Que ela fica num vale, dentro de um vale, com várias fazendas em torno do vale, em torno dela. É um local rural. Né? E ao sul, quando vocês chegam, a estrada ela contorna uma colina bem alta. Vocês passam ao largo dessa colina. E essa colina, como eu disse para vocês, parece que o inverno está começando mais cedo aí, né? Porque era para ser primavera. Uhum. Então já começa a ter algumas neblinas. Vocês chegam na cidade ao cair da tarde, né? E no alto dessa colina já tem uma certa névoa. Uma névoa. Enquanto o sol começa a se pôr, colorindo o céu com rosas, laranjas e vermelhos. E no alto dessa colina, vocês podem ver, da estrada que vocês estão andando, uma grande construção de paredes escuras e negras de onde vocês estão vindo. Está bem distante da rua. E uma construção enorme. Parece uma espécie de um castelo, quase. Mas a estradinha vai continuando no som da carroça e do cavalgar dos cavalos. Quando vocês passam perto dessa colina, o velho fazendeiro, que o nome dele é... Ninguém se deu o trabalho de perguntar. Exatamente, ainda bem. O nome dele é... Phil. Phil. Feliz Mundo. Esse filme. Feliz Mundo. Feliz Mundo. Pra dar aquele clima de... Né? Meio Feliz Mundo. E o filho dele chama-se... Feliz Mundo. Gustavson. Gustavson. Gustavo. O nome dele. O nome dele é Feliz Mundo. O Feliz Mundo vira pra vocês. Não, vocês notam que o Feliz Mundo, na hora que vocês passam perto da colina, o Feliz Mundo, ele faz o sinal de parar, que é uma cruz assim. Que é o Vale Reto Satanás, não é? Ele faz assim. E aí o Gustavo, que ainda a perna dele ainda está formigando, ele ainda fica massageando a perna, o moleque, ele também faz também. Isso. E ele bate e continua no cavalo. Eu estou curtindo. Estranho? Não sei que era a região, você ainda fiquei isso, não? É, eu não sei, mas eu vou fazer também. Ele fez isso. Eu seguirei isso. Rola aí o seu. Investigação. Sete. Sete mais seu dez. Dez? É só isso. Deu 12. É. Bem, você sabe que a igreja de Farazim é a deusa da morte, né? Essa é a igreja mais comum do reino de Ustalav. E ele fez o sinal da igreja de Farazim. Então esse sinal é para poder proteger as pessoas de... As pessoas de... Da morte. Da ideia de almas mal assombradas, de lugares mal assombrados. Aí você continua até chegar. Vocês chegam. A estrada passa numa espécie de memorial antes de chegar na cidade. Vocês veem um memorial de. 25 metros de altura, enorme, coberto de musgos, e é uma estátua de pedra. Essa estátua de pedra, ela fica de frente para o rio. A estrada que vocês vão andando fica do lado de um rio. Vocês vão percorrendo a estrada do lado de um rio. Tá? O nome desse rio. Eu não tenho o nome do rio. É o rio de Ravengo. É o Raven River. Bem, vocês veem essa estátua, é um memorial. É um memorial que ele tem 25 metros de altura e coberto bem grandão. E coberto de musgo. É bem grande. A estátua, ela descreve um homem muscular e orgulhoso, vestido em couro e carregando um truncheon. O que é truncheon? Eu acho que é tipo uma machadinha. Uma machada, né? Carregando um machado. Cutelo, né? É tipo um cutelo, exatamente. Carregando um cutelo. E você vê que ele tem um bigode grandão assim, ele é bem fortão, e ele está vestindo uma espécie de uniforme. Parece algum tipo de uniforme. E ele segura o cutelo assim, ó, e bota o joelho para cima, segura lá um machado, é tipo um machado em cima. É um clube. É um clube? É tipo um cacetete. É tipo um cacetete? Cacetete. É, então, mas... E aí, você está passando assim. Se vocês pararem e olhar a estátua, tem mais informações. Senão vocês vão passar direto. Carried by a police officer. Apesar de que a elfa, com os olhos da elfa, ela nota que tem vários nomes escritos embaixo da, da estátua. Você não consegue ler. Eu posso investigar. Eu quero ver. Eu quero ir lá. A gente passou com o mouse, o cérebro, entendeu? Não, então avisa o pessoal. Tá lá o... Tem algo escrito lá na, no memorial? Eu gostaria de parar para ver o que é. Oh, que vocês estão parando os cavalos? Eu gostaria de ver o que está escrito no memorial da cidade em que estamos entrando. Ah, a gente memorial tá de Harrowstone? Não, mas tudo bem. Esse é o memorial da cidade. Eu também quero ver. Então, sim, vamos lá. Ela também quer ver. Não é aconselhável. É costume aqui da região não falarmos nada sobre o memorial. Então o Leno vai ser o único jeito de eu conseguir saber alguma coisa, né? Cuidado. É costume da região que os estrangeiros não queiram saber nada. É costume os estrangeiros não quererem. E por quê? Mas, se, mas vocês nada, salvaram... Mas por quê? Vocês salvaram a vida do meu filho. Eu farei esse favor pra você. Né? Para lá. Para a carroça e espera um pouco assim. Ah, ele vira e fala assim: olha, se vocês quiserem, meus caros, se vocês quiserem ir a pé da cidade, aqui já estão na entrada da cidade. E eu tenho que levar as minhas maçãs laranjas para os armazéns e levar para. É isso aí, ele fala e aparece escrito com outra luz, né? Uma luz branca assim. Destacável. Você clicar. É clicável. Missão. Clicável. Eu vou levar para o demônio gargalhante. Uau. Sim, é a melhor taverna. Você vai com o demônio? Não! Não! Não fale isso aqui! Você acabou de falar! Não, isso é. Não fale essas coisas! Mas você acabou de falar, demônio! Minha jovem, aqui nessa região as pessoas são muito supersticiosas. Não fale essas coisas. Várias pessoas, várias vezes, de vez em quando, os habitantes do vilarejo endoidam o cabeção, pegam pedaços de pau e vão atrás de pessoas acusadas de bruxaria. Que fala, demônio? Não fale isso! Tá bom! Não fale isso, que você atrai essas coisas. É só o nome de uma taverna agora. Bem, é o Laughing Demon, onde o demônio gargalhante. Taverna, demônio gargalhante, onde nós vamos levar as nossas maçãs e nossas laranjas. Entendi. Mas eu estou eternamente grato, Mother Confessor. A senhora tem toda. Se quiser ficar no demônio gargalhante, eu converso com o Zocar Eucarid, que é o dono do demônio gargalhante, e ele pode conseguir para a senhora aposentos. Ah, muito obrigado. Já tenho meus aposentos providenciados lá. Aí vamos! Não tem então, tá aí, não. Então não tem, não. Vamos, Gustavo. Não tem nenhum termo de tiro. Verdade. Então, muito obrigado, senhor. Por que ninguém não pode? Por que alguém coloca o nome da taverna com uma palavra que ninguém pode falar? Estrangeiro não pode falar. Boa pergunta, Dora. Boa pergunta. Realmente. É só os estrangeiros ou o povo da cidade? Tem que reconhecer a sensatez da sua pergunta. Ok, então vamos lá ler essa inscrição? Sim. Desceu do cavalo. Beleza. Você bem desceu agora. Do cavalo? Uau. Bem agora. Eu vou. Ela virou seu vestígio? Eu vou bem, né? Medo. Mas assim, aí daqui a pouco, Dora, que é isso para mim? Bem, vocês chegam lá. Dora, tira meu sapato. Vocês notam que embaixo da estátua tem uma placa de metal. Tem uma placa de metal onde está esculpido 25 nomes. E são todos nomes masculinos, com exceção do último. Nomes humanos? Humanos. Só isso? Esculpido 25 nomes? Isso. Inclusive, mas o último é, é o nome é Vesoriana. Vesoriana. O último nome? Isso. Com S? Isso. E o que ele escreve? Reconheço algum, alguma coisa, Newton? Não. Não? Nem rolando? Nada? Se bobear, eu acho que eu tenho... Tem alguns nomes aqui, ó. Um dos nomes que você vê, que tá, em, tá escrito maior, é... Haukran. H-A-W-K-R-A-N. Haukran. E você nota o seguinte: tá escrito Haukran. Agora eu tô mexendo com outra coisa, cara. Tá demorando muito tempo pra ela ficar. Eu joguei, ela tem que idear, né? Pois é, ela teste de atenção, ela vai ficar no parado. Ela tem que idear. Faz parte da desvantagem dela. DDA? O meu também quer fazer. Desvantagem. Distração, curiosidade. Infantilidade. Egoísta, dificuldade de se relacionar. Menos um em testes sociais. É, tá, o nome dele, o nome tá escrito assim: Laiva Haukran. L-Y-V-A-R Haukran. H-A-W-K-R-A-N. Laiva Haukran. Por favor, tá. E a única coisa que vocês notam diferente, aí tem o nome de 25 pessoas. E no final tem o nome de Vesoriana, no mesmo tamanho da letra dos outros, Vesoriana Haukran. A Vesoriana é Haukran também. É Haukran também. Lesbinha bonitinha. Lesbinha. Legal. Quer uma pedra? Tem uns bichinhos que tem, mano. E eu não reconheço nada, nem acontece qualquer coisa. Nada. Nunca nem ouvi falar. Nunca nem... Não. Nem no Pad Pad. Não? Nem ele, nem eu, lugar nenhum. Lugar nenhum. Ninguém, né? Eu também. Três pessoas formadas aqui, ninguém conhece nada. Né? É, porque Ravengros dá no meio do nada, né? Joia. Ok, foi inútil. Vamos voltar à cidade. Então é. Mais alguém vai tentar fuçar em torno, assim? Agora tá. Tudo podia. Ah, agora tá fuçado. Tudo podia ser fuçado, ela fuçou. Tá, vai lá. Rola. DDA dela. Rola é investigação. O bebê. Ó, 11. Você vai somar isso. 11 mais 3. 14 mais 5. Mais sabedoria. Que você tá olhando. 15. Você achou no chão uns cachimbos. Você tem que acertar online, olhou no cenário, ou só tem um cenário? Você achou no chão um cachimbo online, e um leque. Um cachimbo no chão. Não sei se é online que eu preciso. Tem nome, tem alguma coisa. Eu tenho aqui o... Ah, quando você tira o leque, do leque cai no papel, assim. Quando você pega o papel e lê, está escrito assim: para o meu amor, da sua amada Lídia. Quente. Quente. Quente, as magias de nível 0 dos magos. Aí tem um cachimbo, tem um leque e uma carta de amor. Isso que você encontra lá. Carta de amor? Yes. A carta de amor de quem para quem? É, de um cara pra Lídia. Alguém? Pra Lídia? É. Lídia não é nenhum dos nomes ali. Não. Adora, anda mais um pouco pra frente. E encontra um lenço. Desses lenços que as mulheres usam pra cobrir o cabelo. No chão. Não é isso? Imenso. Tem cheiro de quê? Tem um perfume, cheiro de perfume de rosas. Bem. Você põe na cabeça, né? Tá, você põe na cabeça e vê que na base do lenço ele tem um. Tá bordado um nome. Ele tá velho, tá novo, parece que foi largado ali há pouco tempo. É, tô vendo? Tá novo, tá novo. Parece que foi largado na noite anterior. Entendi. Qual é o nome? O nome que tá escrito lá é. É. Mole. Mole. E o Legacato e o Cachimbo são antigos ou novos? São novos. Recentes. Você olha lá em torno, assim, com a sua investigação, você parece que teve umas festinhas, tá tendo umas festinhas nessas. No nesse, monumento. No monumento, em torno do monumento. Festinhas, hein? Que é isso? A fogo que vai lá, pô. Beleza? Zona de RPG no cemitério. E bebê de chapinho. E aí? E aí, Tolice? Você vai. Aí, e aí? Depois vocês olharam o monumento. Mas fez uma grande, assim, de 25 metros de altura? Isso, é. Então, ele está e vai subindo. E tem em volta. E em volta tem um lugar pra sentar, assim, né? Tem uns banquinhos. Não, não, não. É só uma estátua gigantesca. Seguir em frente? Vamos seguir em frente, vamos lá. Satisfeito com sua exploração? Parece que estamos sendo visitados aqui, ao contrário do que o nosso senhor disse. Não. Muito bem. Por que será? Por que será? Sim. Ah, é. Aí, se vocês examinam a estátua é só pedra mesmo, com musgo em torno. Tá? Ela tem uma base, assim, bem alta, assim. Tá? É, do chão até a base da estátua, dá em torno assim, de uns 5 metros. É um altão. Depois que começa a estátua. O final, o total dá 25. Né? Mas assim, tanto que a base redonda da estátua, assim, para você atingir ela, você tem que escalar bem as pedras para chegar lá. Né? Pois é, esse negócio tá meio exagerado, não? Tá, bem, bem gigante. Tá bem estranho. Oi? Meu calceiro já foi para o centro da cidade. Não tem ninguém andando ali perto? No momento, não. Mas à frente, então, de 400 metros, vocês notam um pescador parando, uns seis pescadores em cima de um barco, parando o barco, a 600 metros lá na frente. Eles param o barco e olham assim para trás, vendo claramente que vocês chegaram na cidade. São estranhos, né? E você eles estão lá tirando as coisas. Não. Eu conheço a cidade. É, de onde que vocês. É, você conhece a cidade. Onde é, mas não então, sei pra onde. Vai ser na casa dele ou vai ser em outro lugar? Eu tô sabendo disso. É, a carta pediu pra ir pra. O funeral seria hoje, né? Claro. Seria nesse dia que vocês estão chegando, né? Por isso que coincidiu vocês estarem todos juntos, vocês chegaram no dia do funeral. O funeral vai ser num cemitério que fica do outro lado da cidade. Tem que cruzar a cidade inteira até chegar ao cemitério. Você também tem o endereço da casa do professor Lorimor. Ah. Vocês podem ir por fora ou pelo centro da cidade até chegar lá. Que é o seguinte, o cemitério fica aqui, ó, aqui em cima. Vocês podem, vocês estão aqui, ó. Vocês podem seguir. Pega aqui a ponte, seguir por fora, ou se pegar aqui essa estradinha, aqui é o centro da cidade e seguir por dentro. Tá? Essa área por fora é assim, de fazenda, assim? É, são fazendas. E aqui em cima, quando vocês vão dar pra lá, vocês vão ver. Vamos por fora. Vamos pelas fazendas. Por quê? Porque fazendas são legais. Como é que foi interessante, a gente precisa pode precisar de algum lugar? É, não, a gente precisa arrumar um lugar pra dormir e tal. Então acho melhor a gente passar na cidade. Eu fiz o funeral, porque senão vai chegar atrasado. Vai dar tempo, não vai fazer nada. Sei. Cidade pela fazenda. Pode separar, né? Não tem problema nenhum. Vai uma parte pra fazenda e outra parte pra fazenda. Deixa eu ver uma questão. O Moenor morreu de quê mesmo? Condições misteriosas. Não sabe. Exatamente. seu caminho passa por dentro da cidade, atravessa a cidade inteira pra chegar lá. Aqui, ó. Olha lá, um caminho. Vocês estão aqui. É paralelo. Vocês podem subir aqui, vão chegar ao mesmo tempo lá. Vão chegar por aqui, ó. A mesma distância. Eu fui passar por lá. Eu conheço a região. Isso. Alguns caminhos é mais perto. O mais seguro. O mais rápido, isso aí. Dá praticamente no mesmo. Congestionamento da cidade de 300 habitantes. É, congestionamento. Então, eu vou andando, se exercício, eu tô a pé, só a cavalo. Tá muito pesado essa cerveja. Essa cerveja não é pesada demais. É isso? Não tem que deixar a cerveja algum lugar? Sim, nós temos que levar aí no centro. Não, Octobre. Nossa cerveja? Vamos levar cerveja pro cemitério? A gente não vai no velório? Mas a gente tem que descarregar a cerveja primeiro. Nós vamos levar a cerveja pro funeral do cara? E toda essa tralha toda de viagem? É. E os nossos amigos também estão cheios de tralha de viagem, veja, a Confessor. A gente vai passar no diabo com o Blois Dente. Ah, mas. Sorridente. Não, tá. É templo, é, aqui é um templo. Ah. Aqui é um templo. E B. Deixa eu ver, B. Posso impor, Zé. Aqui é tempo, é. Aqui não tem nada. Esse caminho pela floresta não tem nada. Tem nada. Tem um templo e mais nada. Dá tempo de arrumar um lugar, uma pousada pra passar a noite? Só tem que ir no centro da cidade. Dá tempo pra arrumar. Dá tempo? Oi? Parece que dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Então tá. Dá tempo antes de ir pro velório de arrumar. É porque é o seguinte: tá caindo o dia. O velório vai ser em torno de 10, 11 horas da noite no cemitério de Ravenna. Que ótimo. Que ideia, ele é, não é? Foi cemitério até agora na noite. Não, então, beleza, então vamos pra cidade. Eu quero passar na pousada do diabo, sorridente. Aqui na pousada do diabo, sorridente, eu vou poder falar diabo. Será? Só pousada do diabo, demônio. Não é tudo igual. Tu vai falar sobre essas coisas, não é a palavra, não, sobre essas coisas. O povo é muito literal, não entendeu, cara. Ela não entendeu, cara. Beleza. Então vocês seguem em direção ao centro, e vocês passam em frente a uma casa que esses pescadores estavam saindo de lá com alguns peixes, né? E você vê que eles são grandes, assim, meio bem fortes. Com pés descalços, roupas meio esfarrapadas e chapéus de palha e cara muito mal-humorada. É, são seis. E, inclusive um deles é maior assim, ele parece ter 1,90m, bem grandão, o rosto cheio de cicatrizes assim, e ele carrega um monte de peixe nas costas, anda descalço no chão. Ele olha assim pra vocês, assim. E vira pros outros e cochicha alguma coisa nos outros. Aí, os outros vão entrando lá pra dentro da casa. E ele fica na entrada, assim, bota os peixes lá pra dentro. Fica na entrada só encarando vocês enquanto vocês vão passando em frente à cabana deles. Eu vou parar lá, colocar a mão no cabeça. Algum problema, senhor? Aí ele olha assim, ele chega ali, ele olha assim pro. O que, você parou o cavalo? Eu tava. Não, você tava a pé. Tá a pé. Ele olha assim. Entra pra dentro da casa e fecha a porta. Humanos. Aí nisso vocês seguem? Segue. Não vão lá matar todo mundo, não. Gente. Não. Olha, porque o cara não veio. Peixes. Bem, vocês vão andando até que vocês chegam numa encruzilhada. Vocês vão andando até que vocês chegam nesse lugar aqui, ó, numa encruzilhada. Aqui tem uma estrada que desce para o sul, que sobe a colina e vai seguindo, e lá na frente você vê a colina com aquelas nevas e aquela construção enorme em cima. Aí seguindo, nessa encruzilhada, vocês veem vários postes de postagem. É, quando vocês chegam nesse lugar, o Hans, né, vira. Oh, vejam, são notícias da cidade. Aí vocês veem vários postes onde o pessoal cola as notícias da cidade. Vocês querem dar uma olhada? Sim. Quero ver notícias da cidade. Então, vocês veem vários postes com várias notícias, né? Tem duas cabritas, troco minha filha por duas. Aluga-se. Troco duas cabritas por um Ford velho. Beleza. Perdi meu cavalo. Perdi meu cordão de pesca. Aí tem um posto assim: anunciamos as núpcias de. As núpcias de Lídia e. De Lídia e Pevrin. Esse nome tá lá no monumento? Quem assinava a carta? Pevrin Eucaride. Posso que não, era o Pevrin. Quem assinava a carta? Um minuto. A Lídia. Não, a carta de amor era pra Lídia. A Lídia, pra não, Lídia. Era da então, Lídia, quem não? Não tinha assinatura. Ah, não tinha. Nenhuma inicial? Nenhum. Nenhuma inicial. Nem uma marquinha. Tipo. Nem marquinha. Anunciamos o casamento de Lídia com Pevrin Eucaride. É, filho do grande Zocar Eucaride. O dono do demônio gargalhante. Ah, demônio! E aí é o seguinte, e de no outro, então vários postes tem isso, e num poste tem um negócio maior que parece um jornal chique mesmo, que é o Wealde Parchment, o pergaminho de Wealde. Tá? E esse Wealde Parchment, ele é escrito pelo conselheiro Garen Muricat. Garen Muricat. Que é o conselheiro da cidade. E lá está escrito. Lá está escrito assim. Conclamando todos os habitantes para uma reunião daqui a 3 dias no Council House. Prefeitura. Na prefeitura, é. É tipo uma assembleia, exatamente. Uma casa de assembleia. Eu esqueci o nome aqui. É isso. Ravengro Tall Hall. É a prefeitura de Ravengro para discutir os recentes problemas com as pragas nas fazendas, com a morte das plantas e a praga negra que está acompanhando todas as fazendas, e a fome que está assolando a região, forçando os fazendeiros a terem que roubar para sobreviver os mercadores que chegam para Ravenna. Então, o que eles vão fazer com isso? Então, tem lá 3 dias eles vão fazer uma reunião. 3 dias? Yes. Agora que começou. História da morte das plantas. Isso. Beleza. Aí não tem mais nada nesses postes. Quer fazer alguma coisa? Tem que achar a taverna. Vamos lá nessa doce. Vocês seguiram andando? É. Beleza. Vocês vão subir lá a estrada. Quanto você está carregando? Oi? Quanto você carrega de peso? Então, tá bom. É? Então, você tá carregando muita coisa. Sim, carregando tipo o dobro de tamanho dele. Os 30, 30 quilos a mais é muito mais. Vai fazer diferença? Só por mais que eu tenho. Não, é que eu senti um peso aumentando. Pode comer. Tá lá em cima. E aí é o seguinte, vocês andam mais um pouco. Adoro subir em cima dos barris do anão, tá indo em cima. Ah, tá assim. Ele não viu. Ele não sentiu a diferença, né? No outubro ele não sentiu a diferença. E tem que era peso de 30. Vai ter um vento forte agora. Aí você reconheceu a casa, a mansão do professor Lorimóvel. E a mansão tá acesa. A mansão tá acesa. A serra do Legos andando em cima da mesa? Você pode avisar pra eles que é a mansão do professor Lorimóvel. Que a filha dele tá lá. Essa aqui é a mansão do professor Lorimor. Na hora que vocês estão subindo. Talvez consigamos estadia lá, ao invés dessas tabernas barulhentas. Vocês veem lá a mansão do professor Lorimor. Ah. Valentina fala pra vocês. Será? Como é que já tem uma aluna particular dele aqui. Não vejo por que não. É, não sei se o grupo inteiro, né? Porque dá um pouco de trabalho. A pessoa acabou de falecer, tá todo mundo triste, tenso. Se me oferecer um celeiro, eu tô ficando, senhora. É pra isso que servem São Paulo. Vamos. Mas é casa cheia de servos. Tá, tudo bem, então. Uma mansão? Uma mansão. Ele de família. Então, vocês vão bater ou quer que eu chame aqui? Ô! Cara! Top, top, top. Calma, como é que você chama mesmo? October. October. October. É, deixa eu ver o que é. Se a filha dele tá aqui. Eu vou bater na porta. Tá. Você bate na porta assim, aí você vê que o negocinho da porta abre assim, olha. Oh! Valentina! Sim, sou eu. Quem é você? Não, você já conhece ela. Essa é a Kendra. Essa é essa aqui, ó. Kendra. Kendra Lorimor. Uhum. Que você já tá na região já tem um tempo. É. Né? Você conhece? A Kendra é a filha dele. Do professor Petrus. Sim, conhece Kendra, você? Sou eu. Fiquei sabendo das notícias e vim meus pêsames. Aí. Ah, olha, pois não, entre. Aí ela abre a porta, quando abre a porta, tem uma galera lá fora. Tem uma galera lá fora. Oi! Oi! É. Valentina, quem são esses? Pois é, eu acabei. Eu tô passando sorriso amarelo. Olá, minha bela! É de posse. Eu acabei de conhecer na estrada vindo pra cá. Acabei de conhecer. Sou Tyrone Manto Negro, um dos alunos do professor. Nunca mais vou não ver. Oh, ah, sim, pois não? Ah. Mas tem. É, vocês chegaram em boa hora. Eu já estava me preparando para ir para o funeral. É, a gente está querendo deixar as bagagens em algum lugar. E... Sim, mas calma, mas eu não conheço essas pessoas. É, eu não conheço. Oi, eu não, nem sei o nome direito. Nem sei o nome direito. Vocês são amigos do meu pai? Nós somos da família Stormcup dos Anões. E o senhor era. Seu pai era muito chegado aos anões. Ah, sim, ele era um grande. Inclusive tem uma enorme, enorme coleção de cervejas no subsolo da sala. Eu não sei o que eu vou fazer com essas cervejas agora, pois eu vim de Lepidstadt justamente para fazer o inventário aqui de tudo. Mas então acredito que vocês conheciam meu pai? Sim. Ai, que bom que vocês vieram. Então, não, por favor, entrem. Mas todos vocês conheciam meu pai, puxa. Sou especial, né? Não, boa ideia. Não acho uma boa ideia, né? Sobrecarregar a casa. Sim, eu sei, Valentina, eu sei, ele gostava mais de você do que de mim. Eu sei, não preciso ficar jogando isso na minha casa. Uau, toda. Aulas particulares. Beleza, ela tá com o negócio, né? A gata dele lá. Até a daga, não, né? Hã? Ela tem uma daga, não. Ela dá um cucurô pra cabeça. Não, tá bonzinho, no boné dele. No boné. Negócio. Não disse nada, você não tem dito. Mas, pois não, sentem-se. Aí você tem uma grande sala, enorme, né? Com várias cadeiras, assim, por ali. A lareira tá lá pegando fogo, né? Ela fala assim, olha... Eu não tenho muita coisa para oferecer a vocês, porque eu já estava. Nós já teremos que ir direto para o funeral, no cemitério. Mas vocês fiquem à vontade, eu vou apenas. Posso só fazer uma pergunta antes? Uhum. O que. Nós tivemos notícia do falecimento, mas nunca soube o motivo. Né? Não soubemos das circunstâncias nas quais ele veio a falecer? Foi um terrível acidente. Um acidente? Sim, parece que meu pai estava investigando, fazendo as suas investigações ocultas, essas investigações misteriosas que ele jamais dizia nada para mim sobre elas. É contigo isso? Eles estavam fazendo algumas investigações nas ruínas. Nas ruínas de parece que o povo aqui dessa cidade te chama de Harrowstone, alguma coisa assim. Mas eu estava nas ruínas de Harrowstone, que parece um castelo abandonado, alguma outra coisa. Harrowstone ou Harrowstone? Harrowstone. E uma pedra caiu na cabeça dele. Uma pedra caiu na cabeça dele? Você estava aqui nessa época? Tinha alguma anotação sobre os corpos tocar nesse assunto que eu realmente... Sim, sim, mas infelizmente eu ainda não tenho acesso, pois todas as suas possessões, inclusive o seu testamento, está com o testamenteiro. E ele vai apenas ler depois do seu funeral. Ok. Mas o testamenteiro mencionou que viriam viriam pessoas de outros lugares, pois parece que o professor, o meu pai, citou diversas pessoas em seu testamento. Uhum, mas é incrível, um absurdo. Nós estávamos lá em Lepidstadt. Estávamos lá em Lepidstadt e agora tudo acabou. Trágico. Quando iremos? Tudo bem, galera, pode ir, a gente vai. Mais skills sociais, menos um. É, menos um. Bem, eu vou apenas terminar de me aprontar e depois nós iremos. Sim. Tenho alguns amigos que vão chegar e vão me acompanhar também. Então nós nos encontraríamos lá, certo, pessoas? Vocês vão passar? Sim, vocês vão ficar aqui? Ou vão esperar aqui? Vocês fazem o que vocês quiserem. Vamos esperar. Não, se vocês quiserem, podem esperar. Nós vamos juntos para lá. Não tem problema. A minha casa é a casa do professor aqui, é muito pequena. Eu só tenho dois quartos, um do professor e outro meu. Então eu não poderei oferecer acomodações para mais de uma pessoa. Mansão. Era uma mansão com dois quartos gigantes. É uma mansão com muitas salas. É esquisito. A biblioteca era grande. É uma mansão esquisita. Tinha muito espaço, né? Tudo virando biblioteca. Tinha vários quartos, viraram todas as bibliotecas. Então a gente vai. A gente vai, né? Se hospedar, não? Sim, eu no diabo. É, no demônio. Alguém pode tentar passar a lábia nela também. Sim, eu sou muito bom de lábia. Ou então vocês vão no demônio, sabe? Não, é um demônio, nós vamos pro demônio e a gente se encontra lá. Sim, sim. Então nos aguardamos lá em cerca de 2 horas. Tá certo. Okay. Você sabe o caminho, Valentina? Você sabe, lembra dos caminhos? Sim. Eu não me perdoo de tanto tempo que Loimó passou com você e com seus alunos, como estes aí, e do que passar comigo. No plural, eu era só mais um. Você não era particular, né? Só mais um? Sim. Eu devia ter mencionado uma vez ou outra o fato de eu ser extremamente inteligente, mas tirando isso. Você é o Tael? Você é o Tael? Viu só? Fala do nome. Eu tenho um plano de ação. Não. Sou. Meu pai já falou que ele tinha um aluno brilhante, mas que ele tinha muito medo desse aluno. Ele estava com receio. Porque ele era muito ambicioso. Um aluno frio. Não, de forma alguma. O meu pai disse que todos os outros colegas da universidade odiavam esse aluno. Mas meu pai achava que era mais por inveja do que por pura crueldade que esse aluno carrega no coração. Seja isso. Talvez seja. Certamente não é crueldade, inveja. Sim, ele falava muito bem, ele tinha algum receio. É uma pena de que o melhor amigo do professor Lorimor não pôde vir, do meu pai. Obrigado. Ele falava muito do mestre das florestas de Shadowwood. Quem? Awa. De Shadowwood? Sim, de Shadowwood. Awa. Não tocou nenhum. Diz que ele é uma pena. Mas também. O que aconteceu com ele? Dorinho foi! Mas é um absurdo! Meu pai gostava muito dele, viajava várias vezes. E ele nem se dignou de vir no funeral. Nem se dignou. Olha que absurdo! Ele tá desaparecido, tá? Que isso? Você conhece? Conheço. Ele é meu pai. Como? Meu pai! Ah, sim! É. Oh, nossa, eu retiro tudo que eu disse momentos atrás. Ele tá desaparecido, senhor, por isso que eu vim pra cá. Nossa, então infelizmente. Meu pai. Desaparecido desde quando? Abriu o bloco. Desaparecido desde quando? Tem algumas semanas. Nossa, algumas semanas. Ele desapareceu na floresta em Shadowwood? É, ele saía de vez em quando. É. Já não voltou mais. E era amigo de nós. Brigava com o monstro. Saiu pra comprar cigarro e não voltou mais. Brigava com o monstro, de vez em quando ele voltava machucado, mas era normal. Aí ele sumiu um dia. Essa aí eu mexi nas coisas dele, porque ele falou pra eu não mexer, mas eu mexi. E aí? Aí eu achei informação pra vir pra cá. Eu ia procurar o professor. Ah! Meu pai nunca citava isso, mas eu tenho suspeitas que meu pai pertencia a algum tipo de organização secreta. Tanto ele quanto o Mestre das Florestas. É, eu sei qual que é. Você sabe qual que é? Qual organização secreta? Agora. É da Ordem do Olho. Ordem do Olho Palatino. Ah, eu nunca ouvi falar disso. Mas meu pai nunca disse isso. Eu achei que todo mundo ia. Você faz parte. Dentro do horário da e na hora que eu pegar aquele povo, tá eles vão ver. Ela tá só assim, simulada. Exatamente. Eu vou lá que alguém vai ter que saber falar onde é que tá, meu pai. Entendeu? Bem, eu vou me aprontar e aguardo vocês até lá. Vocês podem citar o meu nome? Fale que vocês são convidados de Kendra Lorimor, caso vocês tenham algum problema na cidade de Ravengro. Aqui, o Kendra Lorimor. Os habitantes da cidade são um pouco supersticiosos. Não gostam muito de estranhos. Acho que são muito supersticiosos. Ok? Então, beleza. Vocês vão desesperados com o negócio. Todos olhando e olhando pro. Só o Tião e já não aguenta mais. Vindo. Beleza. Então aí vocês seguem. A mesa que a gente joga lá na varanda. Então vocês seguem. Vocês saem lá da casa do Petrus, do Limor. Vocês conheceram a Kendra. Aí você segue para o norte. Quando vocês chegam, vão andando assim, vocês veem que na cidade os habitantes olham para vocês com curiosidade, alguns com medo e alguns meio com raiva, assim, de vocês estarem presentes na cidade, né? Até que vocês chegam no perto lá da praça principal. Essa pracinha aqui, ó, é um círculo de construções. Então a pracinha aqui, né? Aí aqui na pracinha vocês passam perto de quando vocês chegam, estão quase entrando na praça, vocês escutam o barulho de pam, pam, pam, pam. Um alarme. E do lado de metal, martelos batendo em metal. Ah, ok. Então, de um lado, a primeira casa que vocês chegam antes de chegar na praça é de um ferreiro. E vocês podem ver lá de dentro várias faíscas saindo e um ferreiro trabalhando muito forte. Eu peço? Hã? Você rola. Não, você precisa nem rolar. Pelo barulho, pelo som, você sabe que é um anão. Não, um anão que tá batendo. Não. Pelo barulho, você sabe que é o músculo do anão. É, você sabe que é o estilo e o jeitão do anão batendo. Só não. O Hans não tem a menor ideia. Se prestar muita atenção, sabe de que cidade e mais atenção ainda de que família ele é. Família. O Hans não presta atenção em nada porque ele já abandonou todas as tradições de anões. Ele quer ser um elfo, né? Ele quer ser um elfo. Então, beleza. E aí tá lá, tem, tem, tem. Do outro lado tem uma construção, assim, e em cima tem um saco de dinheiro. Parece que é uma espécie de banco da cidade. Ok? Está escrito na placa, está escrito a Bolsa de Seda. Bolsa de Seda. E do lado de cá, o G é a Forja de Ravengro. Hã? Vou lá na seguir em frente? Vou lá na Forja. Lá na Forja? Tá. O Oktober chega lá na Forja. O Hans tá lá suando assim, ó. Pois é, aí fala assim: ah, eu não quero ver esse negócio de forja, não. Que coisa mais horrível. Ai, que cheiro horrível de metal queimado. Aí ele se afasta e você vai lá sozinho na forja. Lá dentro, você vê uma anã. Uma anã de cabelos assim, negros, com algumas mechas brancas. Parece que ela já é mais assim de idade. E batendo com maior violência, assim, fazendo um machado. Tá lá fazendo um machado. E tá lá, pá, pá, pá. Cumprimento lá, irmã. Ela olha assim, para. Olha assim. Aí ela joga as coisas assim pro lado, assim. Passa a mão assim no negócio. Vai chegando. Lá na porta. Mas o que que é isso? Um anão em Ravengro? Mas o que você está fazendo nesse fim de mundo? Eu perguntaria a mesma coisa, senhora. Ah, eu já moro aqui há mais de 10 anos. A senhora é de que casa? Bem, eu sou do Martelo de Batalha. Ah, caramba. Eu sou isso. Viajei muito. Oh, os canecos de pedra, os famosos cervejeiros da Mandíbula do Dragão? Sim. Ah, finalmente. E você ainda tá carregando, né? Não, e pelo visto você trouxe... Não, já saiu. É uma criatura. Ah, e pelo visto você trouxe, você veio abrir um negócio na cidade? Bem, se quer um conselho, não faça. Por quê? Essa cidade, isso aqui é o meio do nada, isso aqui é um ó. Eu só não saio daqui porque não tenho dinheiro para ir embora. É terrível aqui. Não tenho clientes, poucos clientes. E aqui o pessoal só quer arma de prata. Não sei o que quer. Acaba toda a minha prata, tem que fazer mais. E eu fico esperando chegar mais prata. Inclusive, você tem alguma coisa de prata? Não, não tenho. Não? Não, tem uma cerveja. Oh, mas eu tô gostando. Você é até bem apessoado, assim. Ixi, oh, não. Por acaso, o senhor é de alguém? Eu sou da minha cerveja. Rapidinho essa, né? Nossa senhora. Mas não deu um anão há 10 anos. Direto ao ponto. Então. Mas um garoto jovem como você. Pá, é amor mesmo. Então, eu queria uma informação da senhora, já que a senhora conhece. Pode falar! O que o senhor quer saber? Eu tô precisando hospedar numa taverna. Sim. Tem uns colegas de viagem aí também que estão precisando hospedar. É, você já sabe se é tal do demônio feliz, demônio alegre, sei lá o nome dele. Bem, o demônio alegre é. É bom, é de confiança. É uma taverna, mas eles não hospedam ninguém. Nós temos uma hospedaria na cidade. Como assim, taverna não hospeda ninguém? Que lugar errado é esse? É terrível. Eu também, tem hora que não dá vontade de entrar numa caverna e ficar lá. O povo daqui é muito caipira, você vai ver. É terrível. Esses humanos, eles são muito mole. Também tem cara forte como você. Deve ser. É. Acho que essa mulher tá me bulinando. Então, qual que é a hospedaria? E fico feliz que os canecas de pedra continuam aquela tradição de anões fortes. Valentões! Forte! Bom de bebida! Nada de dessa educação humana! Tô gostando de ver! É! Tô muito feliz! Isso! Aí chega o Hans! Olá! Aí a mulher para, olha assim! Olha assim pra você! Aí dá aquele silêncio! Aí o Hans. Então, até logo! A senhora estava falando da hospedaria. O que é aquilo? Então. Aqui, ó, tô te dando uma cerveja de cortesia. Qual é o nome da hospedaria mesmo? Qual é o nome? Bem, a hospedaria chama-se The Outward Inn. Outward Inn. É da Sariana, uma excelente taverneira. Uma ótima hospedaria. E é um local onde vários músicos e narradores de história ficam lá e contam várias histórias. tá pra que lado que é? Segue aqui, vira ali, como é que é? Isso, você vai seguir em frente. Você vai seguir diretamente em frente. Tá vendo a praça central ali? Na praça central, onde tem aquele gazebo, esse gazebo aqui central, ela mostra o gazebo pra você. É um gazebo no centro. Sabe que é um gazebo? Você tá com medo, não, né? Vocês não estão com medo do gazebo. Aí tem um gazebo! É uma praça em Corinto, ali no gazebo, esse gazebo, inclusive, esse gazebo é onde tem vários festivais. E é, daqui, amanhã à noite, vai ter o Festival da Colheita. Festival da Colheita. Isso! Onde nós temos, fazemos vários rituais de fertilidade. Então, o papo tá bom, mas eu preciso chegar, porque eu tenho que ir no funeral, sabe? Tem um funeral do homem. Depois, se você quiser dar uma passeada, os meninos jovens daqui, eles costumam passear lá embaixo no memorial e aprontar lá embaixo. Ah, é? Se quiser, aprontar. Mas logo ali na frente do gazebo tem o tal Outward Inn. Isso. Tá bom. Muito obrigado, viu? Qual que era o nome desse cara mesmo? Ah, o meu nome era Beto Hammer. Isso. Ah. É Jorfa. Jorfa. Uau. 33 graus. Quanto? 33. Ah. Mentira. Mentira, me deu um lugar preso. Mas dá mais. 26. Sério, que sacanagem. Jorfa. A média lá são 10 graus. São o quê? Os anticorpos 10 graus. Aí você volta pro pessoal? Você volta pro pessoal com a informação? Aqui tá marcando. Não, você não é próximo da verdade. Umidade 22%. Tá com meu 2? The Weather Channel. A minha do... Aqui tá marcado 33 também. Pô, oh, eu também deu o Weather Channel. Ó, o clima tempo ainda não apareceu. E aí, vocês vão no Laughing Demon? Ou no Outward Inn? Vou no Outward Inn pra deixar as coisas lá, não. É, eu não sei. Vou lá e comprei, ó. Conversei com uma moradora aqui. Falou que o tal do demônio lá, assaltante feliz, não hospeda a pessoa, não. Ah, essa tá velho. Queria ficar na taverna do demônio. Em Batinga. 29. BH. 33. Valeu. Então tem outro lugar pra gente ficar? É, um tal de Outward Inn. Out o quê? Esse. Ah. Então vamos pro Out o quê? Tá bom. Então, vamos. Avante. Venha, Taero. Tá, você tá me imitando. Ele fala de mim. Venha, Taero. Vamos, Dora. Vamos, Dora. Vocês vão até que me fez assim. Tá. Vocês vão olhar pra jogar. Ele até riu. Esse grupo vai dar no pé. Vocês vão andando na cidade e as pessoas estão andando, fazendo as suas coisas do dia a dia. Quando vocês passam, elas param e ficam olhando pra vocês assim. Oi! Aí, só os meninos. Aí um menininho que tava brincando com uma bolinha, e aí chega e faz oi. A mãe dele pega ele assim, levanta assim e vira assim, você vai assim. Olá. Faz o corno assim. Mas estão olhando pra ela ou estão olhando pra gente? Pra gente. Você. É nós, ela é a menos mal de todas. Ela é a mais bonitinha de todas. Vocês estão estranhando ela, imagina o resto. Às vezes eles estão estranhando esse povo que é muito velho. Tem caveira no. A galera mais dark e tá dando. Tá em casa, o povo mais dark. O povo mais dark tá em casa? Mas... A Valentina eles já não olham muito direito, não, porque ela já tava lá, já alguns. Você já conhece? Você é da região, ó. Se isso aqui é o normal da região. Vocês entram no Outward Inn? Recebe aí. Na hora que vocês entram, chega uma mulher é, mais ou menos uns 45 anos, assim, com cabelo preso. E ela tá com roupa de limpeza, assim, tava limpando o chão e tudo. Eu achei ela bem encorpada. Chega perto pra vocês, né? E vê vocês chegando. Aí ela olha assim. Dona Sariana? Sim. Quem quer saber? Eu sou Oktober. Caneco Pedra. Ah, sim. Vocês vieram pro funeral? Sim. Somos convidados da senhora Kendra. Ah, claro, claro. Pois não. Ô, Valentina! E aí, Dona Cecília, tudo bem? Tudo bem, o seu quarto já está arrumado. Ah, obrigada. Com licença. What? Eu falo da foto. Isso acontece assim, de uma com a outra. Oh my god. Deve estar chamando os outros. Ah, okay. Deve bater palmas chamado. Ah, ok, ok, entendi. Alright. Alright. É. Aí vocês vão entrando, é uma taverna grande, é uma hospedaria, na verdade, né? Tem algumas mesas de madeira aí na entrada e ela tem uns dois andares. Uhum. Ela vai levando vocês, você vê que ela tem um ajudante, que é um jovem, assim, mais ou menos uns 17 anos, né? Cabelo ruivo, ele tá limpando o chão lá quando vocês entram. E ela sobe lá junto com vocês e vai levando vocês lá para os quartos. E ela vai, é, à medida que ela vai subindo, ela vai comentando: nossa, fico muito feliz se vocês vieram para cá. É muito difícil conseguir viajantes nessa região, principalmente nos últimos meses, com a peste acometendo as plantações daqui, né? E é, porque a maioria dos visitantes daqui são mercadores que vêm de longe, e com o problema acontecendo nos plantios, poucos mercadores estão vindo para cá porque eles sabem que a cidade já não está com muito dinheiro. Falando em dinheiro, eu gostaria de cobrar antecipadamente de vocês um quarto aqui, uma noite é uma peça de ouro, pagadas adiantadas. Eu quero saber, o cliente tá caro, né? Bola 1D6 vezes 10 de peças de ouro é que vocês têm. Ah, tudo junto ou um pra cada um? Não, um pra cada um, 40. Tem 20. 60. A Valentina tá com a grana toda. 30. E aí, Alfa 2? 30. Porra. É o que tinha enterrado. É o que o mestre tinha enterrado lá. Uma bolsa de dinheiro enterrada lá na floresta, Shadowwood. Rola um D6 e fica por 10. Cobre quanto você tem de dinheiro aí. Por fim, eu quero mais essa água dos elfos. Água dos elfos. É, trocar o copo. Não, você não. Ah, porque eu tinha que colocar as coisas. Não, mas 50 não, peças não, de ouro. Okay. Meu personagem é frescão, gelo? Mas eu não sou não. Ele deve estar quente, ó. Tá quente. Quer que pegue gelo? Deixa eu colocar gelo, mas. Tá frio, frio. Tá frio. Tá uma delícia. Muito alto, né? Ai. Não, 33 graus aí fora, ela tá em 22. Oh, yes. Pode levar essa daqui. Gostei, isso aí é o quê? Grapefruit, o que é isso aí? Fiz limão siciliano. É, limão siciliano. Esse é chiquérrimo, você sabe? Gente, é o limão, né? É um limão. Refresca. Limão refresca, pra geral. Vou pingar um outro limão no mundo pra viajar. Então aí, vocês ajeitam as coisas. Isso. Todas. Yes. Como vão ser os quartos? Tudo. Hã? Como vai dividir os quartos? Como divide os quartos? Um quarto cada um. Não tem ninguém nessa coisa pousada. Uma peça de ouro, né? Todo mundo deu a peça de ouro. Eu vou gastar a peça de ouro. Vou ter quatro pra mim. Adoro que ele venha um quarto com alguém. Não sei, né? Vocês que são amiguinhos. Eu preciso estudar. Imagina vindo com o TDA lá no quarto. Só é caro, seis peças de ouro contando com o teu primo. Aí eu fui querer um amiguinho. Olha, vocês podem ficar juntos, os dois. Acho que eu não vai querer, não. Então o Albert tá meio. É, esses anão gastam dinheiro assim mesmo. Nós não precisamos pagar, Tober. Pense, October! Pense, October! Pense! Ele deve ficar muito bravo com isso. Vamos fazer uma negociação com ela. Ó, October! A gente oferece a cerveja em troca da gente ficar aqui. Que achas? Tinha pensado nisso. Você tinha aí? Por que você não falou, October? Eu sei que é o falador aí, ó. E aqui, você viu aquela criatura lá na forja? Você despertou o seu interesse, October? Não, porque você tá interessado, fica à vontade. Não, não, credo. Credo. Eu tenho meus olhares para uma elfa. Ela falou que você tinha achado bem interessante. Eu queria te dar uma ajeitada. Não, eu não, eu perguntei não pra isso, October. Deixa eu contar, não é o amiguinho do Zé. Eu gostaria um dia. A igreja nasce do elfo. Meu personagem é complexo. Complexo, ele é uma alma de elfo preso no corpo de anão. Eu só disse isso, October, porque eu posso te ajudar a conquistá-la. Eu não sei. Não sei se você sabe, mas eu também sou um poeta. Você vai chegar pra ela hoje e dizer o seguinte. Sabe quem que ia adorar isso, que é uma poesia sua? Quem? Adora! Ah, não, eu não sou nada perto dos elfos. Às vezes eu ainda preciso me transformar num herói lendário. Eu já vou subir pro meu quarto e dar peça de outro. Com licença, aí pro meu quarto. Nós vamos ficar no mesmo quarto, meu primo? Depende, vamos negociar com a mulher ali, né? Ah, não, eu não gosto de gastar dinheiro, não. Mas se eu não for pagar, né, então. Tá tudo de acordo, os quartos? Cadê a pedra? Então, seria um banco e uma transferência de dinheiro. Ah, não, isso da grande família. Os enviamentos de pedra, igual muita nossa cidade, igual o centro. Sim, já ouvi falar, o doutor Pedro trouxe um pouco de sua cerveja pra cá. Então, muita transferência de dinheiro. Não é cervejeiro. Não é cervejeiro? No meio da estrada. Inclusive, tem aqui. Dinheiro à produção. É melhor ele levar uma cadeira e um lanche. Ah, sabe, eu estaria interessado. Às vezes, vale a pena a vida. Vamos fazer uma degustação. O dinheiro é a vida. Ele não vai falar. Nós vamos fazer uma degustação. Deixa eu pensar. Aí ela fala assim: deixa eu provar dessa aqui. Qual que é o nome dessa sua cerveja? Dessa daqui. Esse, é bem confiável. Esse mais velho. Essa aqui é a Grog Stout. Grog Stout? É, e tem um dos anões. Quer experimentar uma coisa? Assim, o Watch, que do nada ele tinha um machado. Aí vem com a Valentina. Venha! Venha, aproveita aqui um pouquinho, vamos. Porque você é uma potencial cliente. Sim. Então venha, senta aqui conosco e prove e me fale se. Que você ela já provou da nossa cerveja. Eu provei de qual tipo? Dessa, a Grog Stout. É só... Não, deixa eu provar dessa. Eu quero essa. Tá, essa é o Grog Stout. Vontade, ó. Oh, não! Prove da minha cerveja com jasmim. Não, quero essa. Aí a Severiana toma. A Seriana, né? É. Sariana. Sariana, vai. Sariana vai. Ela toma. Deixa eu ver. Nossa. Faz um ataque, Essa sua cerveja é mais 8. E ela tem mais 2 de constituição, deixa eu ver aqui. Deu a cerveja. 7 com 2, 9. Ataque da cerveja. 8, aí eu uso meu. Não, mais 8. Mais 8. É a cerveja. Então tá 16. 16 contra 9, ó. Essa cerveja é cachaça, né? É boa. Gostei. Muito boa. Você, Valentina, toma um aí. Põe pra mim. Eu tô lá no parque com a porta fechada e eu tô escutando. Muito boa a cerveja. Faz o teste, né? Vê se a Valentina ficou chapada. Mais 8. Aí você rola com a sua posição. Mais 2. Deu quanto? 16? 16 de novo. 16 mais tem que tirar 17 ou mais. Com 2d6? Com 2d6. Oi, não tem jeito não. Tem jeito não? Não, é. Deixa eu ver se você tem alguma coisa aqui. Ah, você tem sobrevivência. Então soma mais 5. Já tá acostumada a beber água suja, essas coisas assim. É 17? Isso. Não, Não. Aí você tá chapado também. Yeah, muito boa essa cerveja! Põe mais uma aí! Agora eu tô com saudade do negócio. E você não vai beber a sua cerveja, não? Eu bebo. Ah, então manda a brasa. Vamos lá. Rola 2D6, você é menos, né? É mais 4, você tá acostumado. 2D6 mais 4. Ele tudo não vai falar nada, não? Ele tá injuriado que eles não querem a cerveja dele. 4 mais 4, 8. Só que ele é grosso, tá? Aí eu rolo. 2D6 mais Constituição. Mais sobrevivente. Isso. 12. Ficou bêbado? Ficou. Não. Não? A passou? Não era... Tinha sido 8 a dificuldade da cerveja pra mim. Ah, tá. Agora eu quero provar uma de cada uma dessas cervejas coloridas aí dos caras. Essa cerveja colorida. Aí o Hans fica todo feliz. Oh, sim, eu vou tomar com você. Mas eu vou provar pra você que essa cerveja do meu irmão também não é tão boa assim, mas deixa eu experimentar. Aí rola aí. É mais outro. Pra quem, pra ele? Foi 12. 12. Quanto a prescrição dele é 4. Não, mas é a cerveja sua dele e ele rola. Ah, lá, viu? Ah, fraquinha! Já tá com aí, assim, meia hora depois, tá a Severiana e a Valentina cantando. Eu vou cantar a música de Ravengo. Ravengo, Ravengo, Ravengo, Ravengo. Nessa hora vocês descem pra ir pro funeral. Né? Então, só pra confirmar. Vou ficar. Você tem meu prato. Eu posso ficar também no carro. Pode ficar, só hoje. Não, porque vocês são meus amigos. Não, hoje, vocês são meus amigos. Ah, meus amigos, cá me vê. A gente não tem que sair. Tô descendo. Vem cá, gente. Tem um funeral pra ir. Um funeral. Na volta. Uai. É aqui? Não, é no povo da frente, a mulher barraqueira que uma vez já até chamou a polícia. É mesmo. Não dá pra falar pra ela. Não, mulher barraqueira pra caralho. Não, isso é batendo. Não, tem tipo, sei lá o que é aquele negócio, a mulher tem. Uma república lá. Uma república de militar, mas tem umas coisas mais. Então lá. Aí é o seguinte. Quando você sai na rua, você já vê uma procissão, assim, de umas 10 pessoas, incluindo a Kendra, e mais alguns senhores carregando o caixão e seguindo lá pro cemitério, né? Quando você sai. Valentina tá meio chapada, lá olha assim, você vê, tá duas processões assim. 20 pessoas. 20 pessoas. E aí vocês vão acompanhando? Sim. Uhum. Vê que a Kendra tá assim. Tal. Aí o Hans fala assim, oh! Começa a querer falar alguma coisa assim, alguém vai fazer calar a boca. Aí o October dá a cotovelada nele, o Hans cala a boca. Aí vocês vão andando, seguindo com eles até o cemitério. A batida mais delicada. Foi. Aí vocês vão chegando. Beleza. Vocês chegam lá no cemitério. Yes, here. Aí vocês vão andando. O cemitério, ele tem várias ruas. Ele é grandão assim, tem uma cerca enorme cobrindo ele. Tem várias lápides para todos os lados e tem algumas ruas. Tá? Vocês entram pela rua chamada Ancestors Walk. Vocês viram na Dream Wake. E depois vocês pegam uma estrada que chama Eversleep. Todas essas partes é cheio de lápides para todos os lados. Lápides de madeira, tem uns mausoléus e tal. De várias coisas. A rua tem lápide? Uma rosinha assim, tá? Umas rosinhas assim. Eu vou comentar meio em voz alta assim. Cemitério grande pra cidade tão pequena. Né? O tamanho da cidade. Oh, mas eu ouvi dizer que o Ravengro é uma cidade muito antiga. Mas que ela conheceu o apogeu e depois decaiu bastante. E vocês veem bem o que alguns mausoléus são bem caros e bem chiques, né? Inclusive vocês veem um grande mausoléu Puxa, eu tô encando. Tá escrito assim. Aqui jaz o conde Eigen Lorres. Aí, não. Eigen Lorres. Não precisa matar, não. Isso é background da cidade. Aqui jaz o conde Eigen Lorres, o último conde de Ravengro, o último conde de Tamrivena. Aí vocês acham estranho porque o nome do condado é Canterwall. O nome do condado onde vocês estão é Canterwall. E esse foi o último conde de Itar Tamrivena. Tá? Alguém aí conhece a história desse lugar aí? Conheço, conheço. Não queria perguntar, não, porque é background. Vamos lá. 14. Bem, você sabe que o conde Eugen Lorris, ele foi um dos últimos condes a governar Tamrivena, que era o antigo nome de Canterwall, antes que o condado mudasse para o seu pelo seu governante, né? Ele não era muito o pessoal não gostava muito dele. Ele não conseguiu aumentar a riqueza de Tamrivena, né? E parece que ele desenvolveu um projeto que você não se lembra direito, um projeto fracassado, e acabou sendo derrubado pelos... aconteceu uma catástrofe que não está escrita nos negócios de histórias, nos livros de história, e ele foi derrubado pelos plebeus, né? E a partir daí virou um palatinato, porque o condado que vocês estão é um palatinato governado por um conselho de cidadãos. Então esse foi o último conde, Eigen Lorres. Ele era um conde que vinha desde aquela época das guerras lá com... Isso, das guerras civis e tal. E o que você acha estranho é isso. Os historiadores não falam por que ele caiu. Parece que é um segredo do porquê que ele caiu. Bem, vocês chegam até onde está acontecendo o funeral, mas lá na frente a Kendra está lá, né? Vocês também veem do lado no enterro várias pessoas com vestimentas importantes. Parece que são as pessoas mais importantes de Ravengro. Ok? Então vocês veem um homem alto, meio gordão assim, e com uma babichinha, um bigudinho, uma babichinha e uma costeleta enorme aqui assim, ó, cabelo todo bem pra trás, e vestes assim bem imponentes, né? A Valentina pode falar pra vocês quem que esse cara quer apresentar ele. Esse é o conselheiro Heartmouth. É praticamente o governante da cidade. O conselheiro Ratmal, ele está lá. Você vê o Zocar, que é o Karit, que é o dono do Lafindemon, também está lá, e tem um bigodão grandão. E tem um cara assim com um chapelão assim, meio sombrio, chamado Benjamin Kaeller. O time dos sombrios. Benjamin Kaeller, ele tem um rosto meio magro, sim, esse cara aqui. Benjamin Kaeller. Tá? Amigo eu. Parece a Val Helsing. Quem é esse? Conhece? Esse cara, ele tem um casacão assim e tal. Ele é o xerife da cidade. Beijo, cara. Do lado dele, ele tá sozinho. Sem nenhum soldado nem nada, tá? Então tem essas pessoas. E tem também uma outra mulher muito bela, essa daqui, ó. essa mulher, que ela é a Chanda Faravan. A Chanda Faravan, pode achar que no diário eu falo. A Chanda Faravan, a Valentina explica para vocês que ela também é uma conselheira da cidade, né? Mas que atualmente o controle da cidade está no Hartmau. É o cara. São quantos conselheiros? São são três conselheiros. Vocês estão vendo dois aí. O terceiro não está presente. Chanda Faravan. Tem o Garen Murikar e o Bastian Hartmouth. E aí o funeral está acontecendo. E vocês veem que na frente do enterro, né? Do caixão, tem um padre. Esse padre, ele é um velhinho assim, com a cara assim, muito mal-humorada, a sobrancelha. Duas escovas brancas que saem e um ouvido enorme. Tem cara quase meio de goblin, assim. Uhum. E ele está fazendo os rituais, todos, né? E lá tem lá o caixão está fechado. A Kendra está chorando bastante. Até que chega uma hora que o padre chega e fala assim: bem, que ele descanse em paz e encontre na morte aquilo que ele não teve na vida. E podem levá-lo para a cova. Aí a cova está mais lá na frente, e depois dele fazer o esquema, assim, vários rituais em cima. Ele é um deus local ou ele faz de Não, é em nome de Farazim. Farazim, da deusa Farazim. Tá? E as vestimentas dele são pretas e ele tem aquele colarinho branco assim. E a cruz de Farazim, é uma cruz grandona. É o catolicismo, né? É o tipo dela, não? É, mas é do meio do mal. É, do tipo dela. Então é o catolicismo. Não, não é do mal. Assim. Não é do mal, é meio sombrio, né? Porque a Farazmin é a deusa da morte. Entendeu? Mas ela é uma deusa do bem. Ela é uma deusa do bem. Ok. Então ele leva lá ele vira para eles e fala assim: podem levá-lo para a cova. Fala os homens que estavam lá carregando o caixão para levar para a cova. Eu faço uma prece silenciosa. Quando eles estão chegando perto da cova, vocês vêm se aproximando do outro lado do cemitério um grupo. Um grupo de... parecem ser pescadores, mas também tem outras pessoas da cidade. E eles parecem muito agitados. Eles vêm, todos eles estão carregando ou pedaços de pau, ou machados, ou enxadas. Eles vêm chegando. Mas não larga as armas nem enxadas. Eles vêm chegando. E eles estão bastante agitados, e na frente deles tem um dos pescadores, que era aquele que, quando vocês chegaram na cidade, vocês viram o rosto dele, ele olhando para vocês, cuspiu, fechou a porta. Ele é o cara que está na frente. Ele é grande, alto, bem forte assim. Ele está segurando um porrete cheio de prego para todos os lados assim. Ele tem um lenço na cabeça, amarrado, meio sujo de sangue, que parece que a gente estava limpando o peixe. Tem aquele cheiro de peixe no ar, e já está de noite, tipo umas 10 horas. Sim, nós ficamos assim na barra. Hã? Já é 10 da noite e limpou o peixe antes da tarde. Tem sangue seco aí. Sangue seco na bandana. Isso. Olha a lua. Aí eles chegam e barram o caminho em direção à cova. O guido, já falei o nome do cara, né? Esse cara da frente, grandão, ele gira e fala assim: podem parar! Nem mais um passo! Vocês não vão enterrar esse necromante aqui. Aqui nesse cemitério. Já basta o que está acontecendo. Não vão enterrar. Pode tirar esse corpo daqui desse cemitério e levar embora. É isso mesmo! É embora! É isso mesmo! Quebra esse! Que isso? Não, calma! Leva embora! Aí a Kendra fala assim: que absurdo! Que isso? Que acusações são essas? Aí o padre, que é o Father Greenborough, né? Ele vira e fala assim: Gibbs, que loucura é essa? Volte para sua casa, Gibbs. Volte. O que vocês estão fazendo aqui? O professor Lorimore era um grande homem de respeito na cidade? Não. Ele era um necromante, sim. Ele fazia coisas das trevas. Nós não vamos sair daqui enquanto vocês não tiram esse bruxo daqui. Eu vou lá pra frente. E aí você começa a empurrar o povo, assim. Então eu vou lá pra frente. Que provas você tem dessa acusação? Provas? Que mais provas você quer? Que mais provas você quer? Vários. Para eu mesmo vi. Ele subiu a colina amaldiçoada, que ninguém pode subir. Ele subiu durante várias noites. Ele estava fazendo coisas lá. Várias pessoas aqui viram. Viram coisas estranhas, luzes estranhas surgindo da colina. Onde é a colina amaldiçoada? Vozes. Pessoas estão escutando vozes na cidade. Pessoas estão escutando vozes na cidade. Animais estão aparecendo degolados. Isso não é prova de que era... E tudo isso começou quando esse velho veio pra cá. E agora que ele tá morto, bem feito que ele tá morto. Porque a deusa Faraz me catou com ele. Padre Grimbrow, você tinha que estar do nosso lado. Nós estamos aqui pela deusa, em nome da Cruz das Almas. Essas coisas pararam de acontecer depois que ele morreu? As coisas pararam de acontecer depois Não, pioraram. Então não era ele. É porque a alma dele está rodando aqui. Nós não vamos deixar, aqui estão os nossos antepassados. Minha mãe está ali do lado, meu irmão está logo ali. Meu avô está ali atrás. Não vou deixar ficar ninguém aqui não. Mr. Gibbs, se você não calar a boca, você vai ser o próximo a estar ali. Então vocês são amigos do necromante? Nunca achei que um anão ia falar por mim. Não é? São amigos do necromante? Acabe com eles! Sabe, Blaze, no meio do assim. Mas é assim? Dá pra rolar uma diplomacia? Pois é, né? Não, eles estão meio indo, o padre. Pare, pare, que loucura! Aí eles estão meio assim, tem uma dúvida, olhando lá pro Gibbs, o Gibbs olha assim. Ah. São quantos? São seis com o Gibbs, sete. Sete? É. Mas deve estar ali num espacinho tipo esse, assim. Então, mais ou menos assim. Dentro de uma área de 10 por 10 metros. 10 por 10? É. Nível 5 pega? 10 por 10? Nível 5? Acho que não, né? Poder. Pega até mais. E eu entendo em todo mundo. Sai do chão? É. Tá, então, o que acontece? É... Galho, sai com os galhos. Aí, vai lá e pega e segura a galera. Tipo, deixa agir, mas não deixa sair do lugar. Mas aí, então você abriu as mãos assim. O olho brilhou uma luz vermelha. Sai dela. Por Silvanos. Aí até o pessoal do lado da cidade que estava do seu lado afasta assim de você, meio com medo. Aí vai sumindo. Ah, não! Veja! É coisa do demônio, tá acontecendo aqui! Eu tô lá na frente e encosto nele. Você encosta nele? Eu encosto nele, poder não. Então beleza, rola o seu poder aí. Poder mais carinho. Poder mais. 14? Tá. Vou rolar com a inteligência dele, que é 3. 8 mais 3, 11. Conseguiu. Okay. Aí o olho dele fica preto assim. Mr. Gibbs, você vai se acalmar, vai pedir para os seus amigos se acalmarem e voltar calmamente para suas casas. Aí ele sai assim: pessoal, acalme-se, volte para suas casas. Aí todo mundo: veja, é uma vampira! Ela acabou dominando ele! Estão na presa assim. Então, aí eu vou começar, porque eles vão tentar sair, entendeu? Eu faço um teste para eles saírem. E aí você faz um teste de novo para manter eles. Então, vamos na narrativa mesmo. Eles vão tentar. Os seis caras vão tentar sair. Vou dar mais 4. Deu 8 mais 4. 12. 17. 17? Eles continuaram presos assim. Tá vendo? É isso! Nós temos razão! Veja o necromante com outros bruxos! Aí vários dos capangas lá desmaiaram de horror e de terror, assim. Eles estão achando que, tipo assim, o que eles acreditavam realmente está acontecendo. Aí o conselheiro da cidade, assim: mas o que é isso? O que significa isso? Quem são esses? Vira pra Kendra. O que vocês estão fazendo isso? São os meus habitantes. Nós vamos ter uma eleição para conselheiro. Vocês estão fazendo isso? Estão atrapalhando? Ele tá machucado. Ele só evitei que ele machucasse outras pessoas. Aí o padre Grimron, ele olha assim. Ele também está meio com receio, assim, vira para Kendra. Mas quem são esses? São convidados do meu pai? Eu também não sabia que eles faziam essas coisas. Aí o padre Grimald chega perto de você: eu acho melhor você soltá-los. Já isso vai complicar mais com a gente aqui na cidade. Mas eles não vão machucar ninguém. Eu acredito que agora não. Então, veja, eles estão se mijando. Aí você vê vários xixis fazendo xixi quente. Não, não entendo. Então olha só. Aí você só, na hora que você solta, eles caem no chão e saem correndo assim. Enquanto isso, fica o Gibbs. Não, ele vai pra casa, eu mandei ele ir pra casa. Ah, ele tá andando normalmente, indo pra casa dele. Ele vai querer acalmar os amigos dele, ele vai atrás dos amigos dele acalmar. A primeira ordem foi acalmar seus amigos. Então tá todo mundo correndo, morrendo de medo, cagando, xixi e tal. Ele vai ser amigo. Pois é, então eles não precisam ter notado, não que eu fiz nada. Ele podia se parar e virar pra ele assim: não, gente, ela... no pescoço dele. Não, não precisa ter pescoço, não, mas ele podia ter virado e só falar: não, gente, ela tem razão, vamos voltar pra casa. Ele não racionaliza. Eles acharam muito estranho, eles acharam que o vampiro faz uma coisa parecida com isso que você faz. Então agora tem uma vampira, uma demônia monstra com o olho pintado na cidade. E aí eles foram lá morrendo de medo, correndo. Aí os conselheiros estão assim: mas o que é isso? Quem são vocês? Quem que vocês estão fazendo aqui? E o professor, o funeral do professor, o padre lá: temos que enterrá-lo, que coisa horrível. Também acabou meu ritual, vou ter que rezar tudo de novo. Que droga! Que irresponsabilidade! Eu estava quase convencendo o Gibbs. Tava? Não parecia. Mas quando o senhor não devia ter deixado eles com mais raiva ainda. Ele foi deseducado comigo, eu fui deseducado com ele. Oh, Dora, que coisa fantástica! Como é que você fez isso? Você é uma dessas criaturas da floresta que eu vejo nas lendas. Que lenda? Oh, as lendas! Existem várias lendas, Dora. Lendas de terras distantes que falam de seres como você. É mesmo? Sim, elfos. Se bem que eu acho que você é uma fada. Nossa. Você conhece fadas? Não. É um bicho amoroso desse tamanho. E como que assim? Bem, não fale assim. Existem fadas boas e fadas ruins. Eu gosto das histórias das fadas boas. Fadas ruins. Aí ela, o Hans tá lá admirado com a elfa lá, achando mó doido demais esse negócio, nunca viu. Aí o pau. Nunca viu nada, né? E nem a Elva, né? Não, a Elva também. Ela tá acostumada com a coisa da região dela, mas. Aí o padre Gainborough chega assim. Aí quando ele olha pra trás, ele vê que os carregadores do caixão também fugiram. Tá bom, vamos lá carregar o caixão. Pegar o caixão. Também foi. Foi lá pegar o caixão? Foi lá. Então beleza. Faz um teste de força aí. Esse teste fala crítica e caiu. Nossa senhora. Eu vou sair. Cai, abre, viu? Aí a gente é como um gato. Pronto pra próxima aventura. Em outra cidade. Não. 11 mais 4 é 13. 13? 11. 11. Eu não tenho. Não, só que os dois dá. Só os dois. Só os dois? Não, e um também é não forte. Não! Eu não pego em caixão. Eu disse que ele é forte, mas ele é gay. A elfa de 30 quilos tem 2 a mais de força que ele. Segura ela, vai lá pra frente. Vai lá pra os dois, cara. Eu. Aí você não foi lá, não? Não. Eu não carrego nada. É uma lei. Só uma lei. Uma clériga. É lógico. Bem, aí você. Carrega. Joga um caixão lá, enterra o professor Petro. Né? Aqui entra o choro, assim. Os conselheiros da cidade estão olhando pra vocês totalmente desconfiados. O que esses caras estão falando aqui? Enquanto isso, os dois não estavam meio que cochichando com o outro. Já que o negócio desandou, vou jogar um pouquinho de água lá no caneco. Vou derramar cerveja. Uma homenagem aí. Aí o padre. O padre ele a cara do Grimborough. A cara do Grimborough. Mas ele não tá aqui sangrando. Aí o padre Grimborough vai ser assim. Que isso? Era uma grande admiração dele, ué. É uma última homenagem. Eu gostava de cerveja. Cerveja, a bebida do menino. Bebida do inimigo. O inimigo. O inimigo. Os de sempre. E vai embora. Entendeu? Os conselheiros vão se afastando junto com eles. Um vira pra Kendra, cochicha alguma coisa com ela, olha pra vocês assim, meio estranhos, e eles saem junto com. E eles foram embora e largaram o corpo. Senhorita Kendra. Não, o corpo ele já foi enterrado. Já tá enterrado. Senhorita Kendra, essa senhora pra. Não, ela não vai não, ela foi lá com vocês. Bem, eu acho que vocês devem sair da cidade em breve. Eu também acho, tá muito bom, dando certo aqui não. Não tinha um. Os conselheiros ficaram muito apreensivos. Como chama o escrituário que iria. Testamenteiro. Testamenteiro. Ah, sim, não, claro, não. Vocês podem ficar aqui. O prefeito da cidade concordou, conversei com ele que tinha um grande inventário para ser feito e tudo. Ele concordou em deixar vocês aqui na cidade. Quem mandou a carta afinal? Pra gente. Quem mandou a carta pra gente afinal? Foi o testamenteiro. Sim, eu acredito que sim. Vocês vão me mostrar essas cartas. Por enquanto, até agora, estou confiando na palavra de vocês. Estou confiando. Saiu as cartas. Várias cartas. Aqui também. Um bolo de cartas, meu irmão. Cadê a carta da Dora? Já perdeu a carta, né? Perdeu a carta. Não tem carta, ela está com conta. Ela está comigo. Bem, pelo visto... Foi o testamenteiro que enviou as cartas para você. Talvez ele deva ter feito isso de acordo com o desejo do professor Petrus Animal. Mas vamos para a casa do professor, casa do meu pai. Estou muito triste hoje. Trágico. Tá. E vamos ver o que ele tem a dizer. Pelo visto, parece que o testamenteiro tinha me dito que o Petrus gostaria que vocês, que os seus convidados ficassem aqui na cidade durante 2 semanas. Por isso que eu negociei com o prefeito da cidade. O prefeito está muito ansioso porque o clima da população está muito tenso. Então, a presença de magos e bruxos e feiticeiros na cidade não é algo que vai. Se vocês concordarem em ficarem mais discretos em relação ao que vocês façam, talvez eu possa conseguir convencer a população ou ao povo que vocês não são tão amedrontadores assim. Eu faço nada de indiscreto, eu só faço cerveja. Acho que é por isso que todo mundo aqui é triste. Vocês não têm planta por aqui. Dora, agora não é momento. Acho melhor todo mundo dormir, mas... Não, acho melhor todo mundo escutar o cara. É, né? Tem que ir no testamenteiro. Então aí vocês voltam, vocês chegam lá na mansão. Quando o testamenteiro, quando ela chega, o testamenteiro já está lá. O testamenteiro é um Heflin. Assim, parado assim. Ele já é careca, meio velho. As orelhas dele já caem assim pra baixo. Mas ele é vestido de terno, desse tamaninho assim. Interno. Vestido de terno e ele tem um monóculo. Que olá, boa dia, bom dia, boa noite. Bem, meu nome é Vashin. Biblioteca. Meu nome é Bastian e eu sou o testamenteiro da cidade. Foi também um amigo pessoal do professor Petrus. Lamento a morte dele, Vela para Kendra. Mas eu tenho aqui que falar para vocês sobre o testamento dele. Bem, ele pega uma caixa de madeira assim, lá de dentro ele tira um pergaminho e ele mostra para vocês que o selo de cera do pergaminho não tá quebrado. Tá vendo? Aí ele abre, assim, rapidinho, né? Parece que ele tá meio impaciente, tá afim de chegar aí pra casa. Parece que eles demoraram um pouco. É tipo meia-noite, não sei se é hora de ler testamento, mas tudo bem. Parece que ele quer resolver isso rápido. E ele diz... Aí ele lê pra você o seguinte. Aí eu vou fazer a voz do Petrus, né, irmão, né? Petrus Lorimore, sendo bom de cabeça, e aqui eu escrevo neste pergaminho meu último testamento e minha última vontade. Que todos saibam que, com exceção dos dados específicos abaixo, eu deixei a minha casa e meus pertences pessoais totalmente para a minha Dora Kendra. Use-os e ou os venda como vocês acharem melhor, minha criança. Em relação à minha coleção de cervejas, eu passo para o meu grande amigo Hans? Que era um amigo dele lá. Achei que era Hans, para fazer o que achar melhor com ele. Aí eu falo, oh yes! Ganhamos tipo uma vitória, coisa. Né? Yes. É tipo... Com uma condição: que vocês sigam e lutem a mesma luta que eu estava lutando. Toda a minha coleção será de vocês. Que é? Aí a Kendra olha assim. Não entendo nada. Aí o testamenteiro. Eu apenas leio o que está escrito aqui. Acho que ele tinha tomado um. Se não escreve esse testamento. Ele foi lá na Severiana. Bem, mas além de dar os meus. Com minhas coisas pessoais, este documento precisa servir a outras necessidades. Eu organizei a leitura desse documento para que seja atrasada até o momento em que todos os meus convidados estejam presentes. Porque eu tenho mais do que uma simples herança para passar. Aos meus antigos amigos que estão aqui presentes, eu odeio impor em vocês, mas existem alguns outros que são capazes de apreciar a verdadeira significância do que eu tenho a pedir. Eu estou pedindo para vocês um favor. Como vocês alguns sabem, eu devotei muitos dos meus estudos contra todas as maneiras do mal, das criaturas das trevas. para que eu possa conhecer o inimigo e informar aqueles que possam lutar contra ele. Porque o conhecimento de um inimigo de alguém é o melhor caminho para a vitória sobre seus planos. E então, no curso da minha vida, eu encontrei uma significante coleção de tomos valiosos, porém perigosíssimos. E tomos que, nas circunstâncias erradas, poderiam levar a uma situação horrenda. Enquanto a maioria dos tomos permanecem seguras sobre fechadura e chave na Universidade de Lepidstadt, eu temo que alguns, e que eu possuo alguns tomos que eu peguei emprestado da universidade em um cofre aqui na minha casa de Ravenna. Apesar de ser um trabalho de vida valioso, nem morte, eu preferia não deixar para minha filha com esse lado negro da minha profissão, ou pior, com o perigo de possuir esses tomos, pois várias forças das trevas estão atrás deles. E assim como tal, confiando na minha amizade que eu tenho com vocês, eu deixarei os meus tomos para vocês. Os tomos com as forças da treva. E eu peço apenas um favor simples. Que não deixe as forças da treva pegar. Levem esses tomos para a Universidade de Lepidstadt. Pois existem aqueles lá na universidade que irão usar esses tomos para a nossa causa. Porém, antes que vocês vão para Lepidstadt, existe um outro favor que eu peço para vocês. Eu peço que vocês atrasem a sua jornada por pelo menos 15 dias. 15 dias? 2 semanas. E gaste esse tempo aqui em Ravenbro para ter certeza que a minha filha está segura. Segura. Pois eu temo que existem inimigos que estavam atrás de mim. Não sei se possam ter causado a minha morte ou não, mas ela e, por consequência, vocês também estão em perigo. Ela precisa ficar aqui para fazer o inventário de todas as minhas coisas e decidir se vai morar em Ravenbro ou em Lepidstadt. Das minhas economias, eu deixei para vocês a soma de 100 peças de ouro, para ser divididas como acharem melhor. A menos que eu tenha no bolso. É. Aí o anão fez. Eu deixei esses fundos em breve dar a Midi. Um dos banqueiros lá na entrada que eu mostrei para vocês. Ela foi instruída a dar esse pagamento. Não. Lá em Lepidstadt. É 1000 peças de ouro. Agora sim. Para todos vocês, na entrega dos tomos. Ok? Eu confundi aqui. E aí, eu, Petrus Lorimor, assino este testamento. Essa é a carta póstuma do velho da taverna, né? Primeira missão. Levem esses tomos, vocês vão receber 1000 peças de ouro. E aí, ele fecha. Bem, tá testamentado. Peraí, doutor. Quem foi? O senhor vai morrer? Quer fazer um testamento também? O senhor vai morrer. Eu tô achando que o senhor vai morrer. Sabe esse meu monóculo? Ele vê o futuro. Tá muito pensado, tá vendo aqui a barriga, ó. Ah, esse meu monóculo aqui, eu vejo a hora que vocês vão morrer. Mesmo? É. O dia? E eu acho melhor vocês fazerem testamento. É mesmo? Sim. Posso ver? Tudo bem, é uma peça de ouro, testamentinho. Posso ver? Beleza. Não, só experimenta essa cerveja aqui, olha se você. Só funciona com reflex. Como é? professor Lorimor tinha mandado uma carta para nós lá, falando que ele tinha descoberto coisas sobre o passado, o paradeiro de nossos antepassados. Sim. Canais de pedra. Ele teria mais informações aqui, ele não deixou nada pra você, não. A cartinha. Orientação. Nada. Mapa. Não. Não deixou nada. Deixou apenas que eu deixasse a coleção de cerveja seria para o seu irmão, o seu primo. Hans. Já que o senhor era tão próximo do professor, sim. Você não sabe informação sobre o Marival? Sobre o quê? Marivald? Marivald. Não, este nome não me faz lembrar nada. Nada? Nada. Mas ele era tão amigo, professor? Amigo? Bem, o professor não recebia muitas pessoas. Eu lembro de uma vez que um elfo veio aqui, todo vestido de verde, assim, um robe verde comprido. Mas eu não lembro muito bem o nome dele. Eu lembro que depois que ele saiu aqui da casa do professor Lorimor, de onde ele pisou assim, nasceu um monte de planta. A gente teve que cortar, eu tive que ajudar o professor Lorimor a cortar dos tacos do chão. Nasceu no meio do taco. Mas acho que ele era humano, né? Ele não era elfo, ele era humano. Bem, para nós, Heflins, elfo, humano, é tudo muito parecido. Vestido de verde, né? É, vestido de verde é muito parecido. Sai plantinho. Ah, tá. Entendi. Ele esteve aqui há umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Algumas semanas antes dele ter desaparecido lá de cima. Haddad ganhou em São Paulo. Quem? Meu? Haddad. Ela consegue fazer o inventário em 2 semanas? Ou precisa de mais tempo? Não, em 2 semanas ela consegue, a Kendra. Ela pode ir com a gente para o Lepistage depois? Depois pode. Mas tem o baúzão do cara. Acho. Mas ela vai fazer o inventário, não sei o que, ela vai olhar tudo. Não, não, o baúzão ele deixou o baú com vocês, o baú que tem os tomos. Ele tá fora do inventário. Né? Não, pois é, a gente tem que descobrir. Vocês querem o baú? Pela pesquisa. Sim. Vocês vão querer os inventários sim. ou não? Sim. Aí ele pum, pega lá, ele tira assim a chave, abre assim. Na hora que abre, você vê que em torno do baú dá um brilho meio branqueado assim, ó. E estoura assim, ó. Some no ar. Aí o baú abre. Olha dele também brilha. Aí a Kendra fala assim, bem, eu acho melhor eu sair daqui, pois isso o meu padre, meu pai, pediu que seria, deixou isso apenas para vocês, né? Eu não sei se é muito certo eu ficar presente aqui. Vejo problemas, mas talvez possa ser perigoso quanto mais você conhecer sobre isso. Sim. Aí ela se afasta, o Heflin lá, o Vashin, ele vira. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Está entregue? Está testamentado? Sim. Aí vai embora. Tô salivando. Amores. Beleza. Dentro do baú. Então. É, dentro do baú, o baú é um pequeno objeto de carvalho e ferro, né? Então vocês abrem o baú, né? E tem vários tomos dentro do baú. O primeiro baú está em cima e ele tem um papel com uma frase escrita: leia-me agora, leia-me now, né? Com licença. Assinado Alice. Tô lendo. Quando você pegou o baú, você abriu, você vê que é o diário do professor Preto Zoremão. Ah, é lindo, sabe tudo. Os outros tomos que estão por baixo, eles são livros. São livros perigosos, e são livros assim grandes, assim grossos, né? E quando vocês levantam, cai de um desses livros um papel. Cai um papel no chão. Pegar ele. Pegar ele. Na hora que você lê, clica no papel. É o seguinte. Esse livro tem que ser, por favor, amigos, entreguem esse livro para o professor Montaigne Crowell, professor de antiguidades da Universidade de Leipzig. Conheço bem. Então tem um pacote de livros de 3 tomos para entregar para esse professor. O quarto livro tem um escaravelho em cima. Do diabo. É um escaravelho em cima. Tá? Valentina, você reconhece. Esse escaravelho é da Ordem Palatina. Do Olho Palatino? A Ordem do Olho Palatino. É um livro vermelho, uma capa vermelha, com um escaravelho de bronze em cima, com um olho, um simples olho no centro do escaravelho. Tá? Isso. Ele é fechado com uma chave. Ele tem uma fechadura, mas a chave não está por perto. Ele está fechado, né? Isso. Se quiser fazer um identify. Quero identify. Então você rola inteligência mais arcanismo. Exatamente. É 21. Já mais de 12. 21. 21? Você vê que tem uma magia em torno do livro. E essa magia, caso o livro seja tentar ler ou abrir de outra forma que não com a chavezinha, o livro se destrói. Expliquei. O livro explode. E capaz de levar também quem tentou. A magia é bem forte. Peraí, isso é o livro que caiu o papelzinho dele? Não, é outro livro. Esse é o livro que tem o escaravelho. Os outros 3 que é o papelzinho vai ligar pro professor, 3 livros. Não, pois é, a gente não tem chave. A Valentina sabe que é da Ordem Palatina. Se quiser, você pode falar ou não pra eles. Tem uma chave aí não? No baú aí não? Quer falar? Então fala pra eles que esse livro é da Ordem Palatina. Esse livro é da Ordem Palatina. Então ele era envolvido com a Ordem Palatina. Isso existia mesmo? Ordem! Ordem Palatina! Engraçado, como você sabe? A Ordem Palatina! Ah, é muito segredo. Engraçado, como é que você sabe? Muito segredo? É bem segredo esse negócio, né? Ah, então não pode falar pra ninguém? Não, é bem segredo, mas eles já estão envolvidos, eles já viram isso. O que a gente acha essa ordem? Como você sabe que ele é da Ordem Palatina? Nem eu sei disso. Você pode falar. Porque eu faço parte do sol. Você faz parte do sol. E o professor também. E o professor também fazia. Então é isso que a pesquisa dele tem a ver? Essa busca dele tem a ver com a Ordem do Olho Palatino? Acredito que sim. Talvez. Talvez o seu pai. Faz a música de revelação. Vamos! Seu pai também tem esse. Eu acabei de não botei o som hoje. Membro da Ordem Palatina. E você tá lá e você não sabe por quê? Não. Então esse livro tem que devolver para a Ordem Palatina? Parece. Onde que é essa Ordem Palatina? A Ordem Palatina fica lá na universidade? Na universidade. É um membro dos membros. Finalmente. Então é lá que eu quero ir. Finalmente. Finalmente? Finalmente o quê? Nada. Então vocês pegaram os tomos? Quem que vai guardar os tomos? Alguém que seja muito cuidadoso. Quem que vai ser o. Não tem força. Que vai carregar o anel, quer dizer, os tomos? Carrega os tomos, né? Quem vai carregar a chave? Você fica com a chave. Eu fico com a chave. Você fica com carregar os tomos? Você fica com o baú e eu fico com a chave. Mas você põe os tomos assim, tem um dos tomos, na hora que você põe. Fechar o baú e carregar o baú. É. Você carrega o baú? Não, mochila assim, né? Aí tá, você se segurou um tomo, na hora que você segurou um tomo, você se sentiu frio na barriga, na hora que você fecha, some. A gente não leu o diário. Ah, vamos ler. Vamos ler. Último dia do diário. Não precisa. Então vamos lá. Todo capuz. Você vê alguma coisa aí sobre os Stand Cup? Você sempre fala, hein? Tá? Veremos. Através que ela fala no seu passo. Acho graça. Bonitinho. Aí, irmão, eu não estou gostando muito dessas coisas aí. Então, vai lá checar a sua cerveja. Diário. Oh, último dia. Claro! Oh, como eu esqueci disso! Oh, meu Deus! Vamos lá, por moradinha. Aí ele vai correr entrar. Diário. Última parte. Últimos dias. Beleza. Então, você vai olhando os diários. Você vai olhar no. Passando um olho aqui, é a perícia aqui, ó. Leitura dinâmica. Skimming. Isso. Oh my God. O testamento. Não passa, né? Pior quando não, fica de noite e não passa. É tipo assim, é o mais desesperador. Mas aqui, é eu botei lá em casa, o Betão botou pra gente o ventilador de teto. Aquilo ali é. Não, o ventilador de teto é o que há. É o que é. O meu lá em casa também só resolvi, mas ele tem ventilador de teto. É o que resolveu lá em casa. Então vamos lá. Então é o seguinte. Bem, o testamento, o diário não estava citado no testamento. Ok? A princípio, o diário você é dar um drag, né? É. Não, era o tinha específico, eram os três livros de história lá. Não, esses livros são todos capa preta, sem as exemplas. Ah, não viram. O que é? Entendeu? Os três livros. Eu quero ver o que é, ué. Ai, ai, ai. Os três livros de professor de antiguidade. Sim, e o outro. Bem, eu entendi, tipo, é só você abre assim. Não, quero ver. Gente, não, peraí, não é só pra ver o que é. Uma coisa cada vez. Não, gente, vai ler o diário primeiro. O título. Você abre assim, tá escrito uma escrita toda torta, toda bizarra. Tenta o seu idioma. Tem que decifrar. Nele não dá calafrio, não? O quê? Dá. Na hora que você abre, você. Que gostoso. Então, tá. E. É, 18 idiomas. 18? Com muita dificuldade, depois de 15 minutos, usando a cabeça, lembrando de várias runas antigas, relacionando outras coisas, você precisa de uma biblioteca para poder decifrar. Você consegue decifrar o título. Desse aí. O título desse livro é o seguinte: Servindo a Sua Fome. Serving Your Hunger. E você escreve, você consegue o nome embaixo, que é Purgador. Esse é o autor? Gente, isso é cultivo. E só de ler isso te dá uma náusea. Você perde sanidade. Dá uma náusea. Não, perde um PE. Perde um ponto de energia. Dá uma fadiga. Você quer ler outro? Ai, não. Peraí. Segura a onda aí. Que eu não leio, negócio segura a curiosidade. Vamos ler primeiro o diário e depois eu tento decifrar os outros. Aí na hora que você vai tirar a mão tem desse. Semanas na hora que você vai tentar fechar isso, você não consegue fechar. Vai ter que ler tudo agora. Vai ter que fechar. Tem que ler tudo. Tá abrindo. Tipo, tá com cãibra? Não tá dando pra. Aí a página começa a virar assim, ó. Aí eu pego o livro e fecho. Olha pro lado. Eu vou pegar o livro da mão dele e fechar. Você vai pegar? É. Nossa, na hora que você encosta no livro dá uma explosão assim, ó. E você cai pra trás com um D6 de dano, com 4 de dano de explosão. Nossa senhora. E você cai pra trás com 1 de dano de explosão. E o livro fecha no ar assim e cai no chão. Eu acho melhor não tentar ler tudo. Que foi isso? E você olha suas mãos estão queimadas assim. Entendeu? E a sua energia de luz, de cura. Né? Ela tá meio que assim tentando fechar o negócio, assim, as coisas. Você sente. E na hora que você tocou no livro, você sentiu a energia negativa muito forte. É, exatamente, no livro, carregada. Isso é uma clériga, né? Esse é o livro Servo Mais Hunger. Eu acho que o livro gosta de clérigos. E por que o professor tá lidando com um livro que não gosta de clérigos? A ordem palatina, pelo que sei, pelo que ele falou, e pelo que ele falou, ele tenta entender os inimigos. Os monstros podem matar os monstros. A ordem palatina, pelo que sei, luta contra as trevas. Pois é, mas então uma pessoa do bem não seria capaz de pegar um livro. Claro que seria. Assim como eu? Claro que seria. Com preparação, né? Tem que ter preparação. Uhum. Sim, ó. Uma pessoa chegada como eu, por exemplo. Tem que treinar, as pessoas têm que treinar. São anos, não é de uma hora pra outra, não. São 500 anos. Eu peguei o livro só me dando uma vida. Ai. Ó, deu bandeira, falou. Que são 500 anos de treinamento. Eu falei, é vampira. A Valentina deu bandeira. São 500, são 5 anos. Parece 500 anos, quer dizer. Tem o segundo, todos os três livros são pretos. Assim. Eu vou ler depois. Vamos ler o testamento primeiro, então, o diário primeiro, porque esse livro pode dar merda, melhor que eu tenha esse medo do diário. Né? É, às vezes tem umas instruções. Mas eu vou ler diário, né? Se alguém quiser estar comigo na hora, talvez seja mais seguro. Às vezes tem instrução lá no diário. Ó, clérigos não peguem no tomo tal. Lá no final do livro. No diário está escrito. As primeiras entradas, várias entradas, são vários escritos. Com desenhos de monstros e criaturas sobrenaturais, tem desenho de um crânio de vampiro, tem o desenho das 36 tipos de famílias de vampiro que existem na região. Isso é onde? Na região de Cranberry. No diário. Tem vários registros de alguns fantasmas. E ele achando impressionante a quantidade de fantasma que existe em Thunderwall. Mas tem mais isso, então tem desenhos assim. Isso aí só dando um esquema, assim, eu queria ver o que aconteceu nas últimas coisas. Porém, tem umas entries que estão circuladas, assim, no diário. A primeira é há 10 anos atrás. O caminho sussurrante até agora é mais do que apenas um cabal de necromancers. Se você voar, de voar. The ring. Aí o cara falou assim: ai, não sei o que vou escrever agora. Eu vou chamar. O caminho sussurrante é mais do que apenas um cabal de necromancers. Eu vejo que agora. Eu vejo isso agora. A não-vida é a sua fonte da juventude. Descobrir suas motivações não me deixa tranquilo, como eu pensei que faria. Eles desejam ser eternos, o desejo deles de ser eterno simplesmente os torna mais perigosos. Disse isto para Mestre Awar, e ele concordou comigo. E ele me disse para descer para Ravengro para tentar descobrir mais sobre o caminho sussurrante. Isso foi 10 anos atrás. Ok. 2 meses atrás. É como eu tinha temido. O caminho está interessado. O caminho, toda vez que eu falar o caminho, é o caminho sussurrante. É os caras do capeta. O caminho. O caminho está interessado em algo aqui em Ravengro. Mas o que poderá ser? Isso é 2 meses atrás. Vai achar que depois eu mando isso. Uhum. 1 mês atrás. Qualquer que seja o que o caminho procure, eu agora estou convencido que seu objetivo está conectado a Harrowstone. Em retrospecto, eu suponho que tudo isso faz sentido. As histórias que eles contam sobre as ruínas na cidade são certamente aterrorizantes o suficiente. Pode ser a hora de investigar as tais ruínas. As ruínas, vocês têm noção que as ruínas das colinas, né? Uhum. Mas com todas as pessoas na cidade já tão chateadas sobre elas, eu preferia não deixar os outros saberem sobre a minha curiosidade. Existem muitos dos habitantes do vilarejo que já começaram a achar que eu sou um demonista ou um necromante ou um bruxo ou algo parecido. Tolos ignorantes. Aí vocês viram, né, pelo ataque do povo, que o povo lá está com medo. 20 dias atrás, está confirmado. O caminho parece que está muito interessado em algo. Não, apague isso. Alguém que está preso em Harrowstone. Mas quem especificamente o caminho está atrás? Eu preciso de uma lista de todo mundo que morreu na Noite do Fogo. Não, ninguém fala de Harrowstone na cidade. Vocês vão ter, se vocês forem investigar, vocês vão ter que fuçar o povo, conversar, encher o saco assim, pra ver se alguém fala alguma coisa das ruínas. Todo mundo que morreu no fogo. O templo de Farasma deverá ter tal lista. 18 dias atrás. Eu vejo agora o quão mal preparado eu estava quando eu saí para entrar em Harrowstone. Eu tenho sorte de ter retornado com vida. Os fantasmas, se na verdade eles eram fantasmas, porque eu não achei prudente investigar mais, me preveniram transcrever os estranhos símbolos que eu encontrei marcados ao longo da fundação de Harrowstone. Com esperança, na minha próxima visita, eu irei mais preparado. Graças aos deuses, as ferramentas necessárias para me defender contra os espíritos já estão aqui em Ravendro. Eu sei que a igreja de Farasma usou essas ferramentas e guardou e escondeu-as na falsa cripta que está nas Restlands, no cemitério. Na falsa cripta do cemitério. Mas escondeu o que na falsa cripta? As ferramentas para lutar contra fantasmas. Escondeu na falsa cripta do cemitério. Na interseção entre as ruas Eversleigh, do cemitério, com o Black Path, o caminho negro. Eu não tenho certeza se os clérigos de hoje em dia sabem do que os seus predecessores esconderam embaixo da falsa cripta. Se minha sorte segurar, eu serei capaz de entrar e sair com alguns desses itens, tomando esses itens emprestados. 17 dias atrás. Amanhã à noite eu retorno para Harrowstone. É imperativo que o caminho não termine o que eles começaram. Seus necromonges rondam a cidade. Meu cuidado já me causou muito tempo. Eu não tenho certeza o que irá acontecer ou se eu estou muito atrasado. Mas se a minha teoria está correta, toda a cidade pode estar em risco. Eu não tenho tempo para atualizar o meu testamento. Então eu vou deixar isto nesse baú, onde poderá ser encontrado se alguma coisa, se o pior acontecer. Aí é o seguinte. E essa foi a última entrada. Aí é o seguinte. Vocês têm dois tópicos de pesquisa, que é o que é o caminho sussurrante e o que é esse diabo de Harrowstone, né? Então é isso. Aí a gente pode parar por aqui hoje. Aí na sessão que vem vocês começam na investigation. Beleza. Então terminou a sessão 1 da campanha. Aê!